Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Que pesadelo, eu vivi na cidade Silent Hill. Tudo era agonia, era um mundo fora do meu. Neblina, escuro, sangue, ai que medo. Foi quando num susto eu vi um monstro se arrastando ali. Disparou meu coração quando percebi então que arma nenhuma eu tinha. Tentei fugir, pois não dava pra lutar, mas preso eu estava naquele lugar. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Atendendo a pedidos, vamos começar voltando às origens. Eu gosto de jogos de diversão, começando mais uma vez em sua 56ª edição. 56 é progresso. Vamos construir a bomba atômica? E mandar todo mundo a puta que pariu. Não para atacar os outros, mas para os outros atacarem na gente. É. Não para o ataque, mas para a defesa da soberania do nosso Brasil. Meu nome é Enéas. E é isso aí. Nessa semana... Peraí, eu não entendi esse negócio de voltar às origens. Voltar às origens é berrar que nem uma cara. Eu falei errado. Você nunca abandonou as origens, cara. Que isso, eu falei certo nos últimos cinco. Nessa semana estamos reunidos aqui para fazer uma grande homenagem a uma das maiores séries de horror de todos os tempos e com certeza a mais profunda. Silent Hill! É maior em tamanho ou em importância? Importância. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilax. O Ilax. Curtindo muito aqui na festinha. Que isso? Ele tá em Silent Hill, ele tá muito triste. Eu cheguei aqui e não tinha nenhum bebê me esperando na porta da cidade. O Mestre Splinter. Botão de férias aí, poder falar de Silent Hill, esse filme muito bom. Terror em Silent Hill. É o grande filme do verão americano. Pior é que muito essa porra foi sucesso, cara. Puta que pariu. Não foi sucesso porra nenhuma, você tá maluco. Não tô, não. Cego. É bom, gente. Hã? Eita, não, o filme é bom. Ela falou que é bom? Falou que é bom. É bom. Então vamos dar o tema hoje? Vamos falar sobre sonambulismo. Sonambulismo de jovens. O Senhor da Eternidade. Peraí que deu branco. Caralho, vocês estão muito animados hoje. Cara, eu ia falar alguma coisa em relação ao Saci de Patinete e a Rebeca, mas ela vai ficar triste comigo, então... toma aqui 10 reais e volta pro seu lugar. Pausa aqui. Eu vou começar a participar desse podcast como Negão Gostoso 84. Eu não quero ninguém me apoiando. Então, beleza. E o Negão Gostoso 84. Peraí, meu irmão. Tudo bom, meu irmão? Aí, galera. Aqui é o Negão. Gostoso, 84. Aqui é o Negão, cheio de paixão. Descatar. Querendo pegar toda a menina. Me coroa, ele perdoa, não. Ele é o terror lá da esplanada. Descatar. E é isso aí. Barata essa dela. Semana nós vamos ficar perdidos na névoa bolada que não dá pra fazer nada. Vamos parar na cidade mais misteriosa e mais vilã de todos os tempos, em que vai fazer nós refletirmos sobre o nosso passado, nossas vidas e mostrar como somos filhos da puta ou simplesmente nos matar e deixar perdidos pra sempre. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Esse podcast tá ficando perigoso, cara. Perigoso, cara? Pô, tá perigoso. O podcast tá ficando muito perigoso. Pô, vou morrer e não voltar pra casa nunca mais. nessa porra logo. Vamos nessa porra. Eu sou o Ilapso, estou aqui com o Senhor da Eternidade. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Peraí, já fiz isso. Já. Fala outra coisa. Outra coisa. Beleza. Ele tá aí dando um break aí, que ele tá participando do latino-americano de StarCraft 2, lá em Irvine, na Califórnia. E nós vamos ler os e-mails enviados pra eugostodejogos@baixofrentesou.com. Separamos aqui dois e-mails e eu farei o favor de ler o primeiro, que é do Vlad Tomás no cu, Clashman. Faz uma análise sobre o apelido dele aí. Gostou? Eu acho que ele é muito mal educado, entendeu? Esses trocadilhos aí são, porra... Tu não curte, não? Respeitosos. Não curto, não curto. Cara, mas tem. Melhor do que ele ter colocado, Ele não fez piadinha. Gabriel 22. Isso, ele não fez piadinha sobre PS e PS2. Ele não fez, não. Não, então já subiu de pega. É true. Ele não falou nada bem de Halo? Não falou nada bem. Só falou bem da gente, cara. Ah, então eu relevo esse nick aí. E ele diz o seguinte: nunca curti RPG de videogame. Tampouco Final Fantasy, que é RPG de videogame. Gosto dos mais variados tipos de jogos, mas RPG nunca gostei. Por gostar de jogos e de podcasts, decidi vasculhar sobre podcasts específicos de games. Os podcasts que encontrei, não lembro de todos, até porque não vale muito a pena, todos eles endeusavam Final Fantasy e outros RPGs, mas de uma maneira escrota, muito escrota. O episódio sobre Street Fighter, por exemplo, eles citavam Kingdom Hearts. Sabe-se lá o que pode levar um papo de Street Fighter a chegar a Kingdom Hearts. Cara, qual o problema? Participado desse podcast. O problema do mundo, dos podcasts, do mundo em geral, é a presença exorbitante de viados. É verdade, né? E bom, pessoas como Ninja Inimigo basicamente arruinam as coisas e associam tudo aqui no Hearts. Sabe qual então é o problema? Então você tem que agradecer a Deus que no nosso podcast tem outras pessoas que são inteligentes e heterossexuais e tentam impedir, inibir essa vontade do Ninja Inimigo de falar apenas sobre Final Fantasy aqui no Hearts, entendeu? É, mas calma que não teve episódio de Final Fantasy ainda. Quando tiver, vai que acontece a mesma coisa, né? Não, relaxa, cara. Mesmo quando tiver, a gente vai estar lá pra controlar a criatura. É, espera-se. Esse negócio de problema do mundo ser viado, acho que a homofobia não tá com nada, entendeu? Você que tá aí no celular, você olha pro seu colega ao lado e fala pra ele: cara, seja viado, porque vai sobrar mais mulher pra mim. Isso é bem verdade. Então você não seja viado, mas apoie o seu colega pra ser. Mas quando você for apoiar a viadagem do seu colega, avisa pra ele usar camisinha. Isso, diga pra que ele seja homossexual, não viado. O problema do mundo é viadagem. O homossexualismo não tem problema nenhum, tá? E outro problema com o criacionismo também é que os caras falam que Deus criou o mundo. Porra, pra que Deus criou os homossexuais se eles odeiam os homossexuais? Não faz sentido. Deus não criou os homossexuais, Deus não teve nada a ver com isso, cara. Não teve nada a ver com isso? Cara, mas ele é um criador, cara. Se ele quisesse... Não, mas ele criou e a humanidade, porra, se perdeu. Ah, é? Entendi. Sabe que se o... É mais da influência do diabo. Isso. Diabo é viado, todo mundo sabe disso. Claramente, né? Só ver South Park. Se Adão e Eva fossem chineses, a maçã ia ficar lá na árvore e eles iam cozinhar a cobra, né? Exatamente. É, pois é. Mas isso não tem porra nenhuma a ver com o assunto. Ele fala aqui, blá, blá, blá, blá. Por não gostar de RPG, chutei esses podcasts sem noção em que tudo se resume a RPG. O Eu Gosto de Jogos é um podcast que fala sobre games de RPG, mas de uma maneira que eu, que não gosto de RPG, gosto de escutar sobre tais jogos. É um podcast que eu escuto do início ao fim. Vocês fazem um podcast bom de se escutar, é bem organizado, bem editado e engraçado. Parabéns aí à nossa equipe de edição. Frases de vídeos de internet que vocês adotaram, significa, vai ser, né, tá sendo, etc. Eu mesmo já considero essas frases como sendo de vocês, e não mais dos vídeos correspondentes. Mas é porque a gente inventou todas essas frases, cara. A gente é tipo o Nando Reis da internet, entendeu? A gente faz as paradas, dá pros outros usarem, e depois a gente fala que é nosso, quando faz sucesso. A gente usa os outros de laboratório, tipo o Nando Reis. É algo que cansa editar, cansa mesmo. Mas acreditem, está valendo a pena, pois vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Está valendo a pena pra você, né? Salvando a minha volta pra casa do trabalho toda sexta-feira do tédio e fazendo um sujeito que odeia games de RPG escutar sobre o assunto. Um abraço a todos. Um abraço também ao Vlad Tomás no cu, do Clashman, aqui do Rio de Janeiro RJ. Agradeço a todos vocês aí que mandam e-mails elogiando ou criticando, falando mal, etc. O pessoal que escuta a gente desde o começo, os que começaram a escutar agora. Nossa divulgação continua sendo uma merda. A gente não fala pra ninguém, não tem parceria com ninguém de outro site. Não ganha dinheiro de porra nenhuma. Não ganha dinheiro de porra nenhuma. Ah, isso aí vai acontecer novo. A gente conhece o Keio Logan e a Rebeca de outros sites aí, de Neo Geo Games. Só isso. E não conhece mais ninguém, porque a gente é de um clube fechado. Mas um dia, quem sabe, isso muda e a gente vai ter centenas de milhares de ouvintes em vez de apenas milhares. É isso aí. Obrigado, agradeço. Um abraço pro Vlad Tomás no cu. E eu peço que o Senhor Eternidade efetue a leitura do segundo e último e-mail do dia. Fala, Manos. Beleza? Sou eu, aquele que ouve o podcast pela primeira vez, mais de uma vez. Minha DeLorean quebrou, por isso não apareci nos casts anteriores. Como é que era o nome dele mesmo? Evandro Boss. Mas isso que ele falou é mentira, cara. Porque foda-se que a DeLorean quebrou. Você pode voltar no tempo quando você quiser, depois que você consertou a DeLorean. Pô, ele tem que ter um nickname que tenha a ver com o De Volta pro Futuro. futuro. Pois é, né? Vai ser o... Ele vai ser agora o Evandro McFly. Evandro McFly, beleza. É, mandei esse e-mail porque fiquei indignado com uma coisa. Em uma das últimas edições, vocês disseram que o Daigo tem uns 30 anos. Brothers, isso tá errado. Quando eu ouvi a voz dele pela primeira vez, achei que ele era um guri de 15 anos. No máximo. Sempre achei isso. Pois é, mas não está errado. Cara, errado é ele ter a voz que ele tem, mas ele realmente tem quase 30 anos. É, acho que tem a ver com o fato dele ser japonês, ter tiro pequeno, aí isso tudo... É, ele é chinês, na verdade. Mas que se importa? Ah, porra. Caralho, lá. Chinês, japonês, Vietcong, é tudo a mesma coisa. É Camboja. Tudo a mesma bosta. Mas enfim, os ouvintes japoneses vão ficar putos comigo, cara. Bom, tomara que não tenha muitos. Sabe os que mais ficam putos? Os taiwaneses, cara. Chama taiwaneses? Chinês, ele fica puto, cara. É mesmo? Não, chama coreano de japonês, então, cara. Aí dá guerra, moleque, dá guerra. Vai dar merda. É. Mas enfim, mudando de assunto, curti muito esse cast, pois estava querendo jogar Dragon Age e fiquei na dúvida. Mas agora, depois de muita empolgação do ninja inimigo, me animei. Cara, que merda, cara. Sério, se ele tá empolgado com uma parada, deve ser uma merda, cara. Assim, Dragon Age pode ser bom, mas... Bom, enfim, cara, é isso aí. Atualmente estou jogando L.A. Noire. Estou curtindo muito. O que está me atrapalhando é a falta de tempo para jogar, pois os casos precisam ser encerrados em uma única jogada, senão você perde o foco. É verdade. Como assim, Lato? É porque tem muita minúcia. Então, por exemplo, tem uma hora lá que você está investigando um caso de uma mulher lá que teve problema com o médico, e aí a receita, você acha a receita do remédio da mulher, a receita lá diz, o início da receita que foi em fevereiro de 46, e o jogo se passa em abril de 47. Aí você vai falar com o médico e pergunta pro médico, você conhece a paciente há muito tempo? Ele fala, não, eu conheço ela há 2 meses. Aí você fala, porra, você tá mentindo, porque a receita dela é desde fevereiro do ano passado. Então as coisas assim que você, se você desliga o videogame antes do caso acabar, às vezes você perde. Caralho, faz sentido. Mas enfim. Vai, explica isso aí. Tô com sono, caralho. Outra coisa, agora a introdução é foda, né, cara? Ele me chama pra gravar e-mail às 10h30 da noite, cara. É verdade, foda. Isso não se faz, cara. Não se faz. Outra coisa. Até porque tu acabou de acordar, né, cara? Cara, isso é verdade. Eu dei uma dormidinha de tarde aqui. Bom, enfim. Outra coisa, agora a introdução do... Porra, caralho, cara. Vai, tu consegue, cara. Vai, a introdução do podcast, cara. Outra coisa, agora a introdução do podcast tá entranha. Tá entranha. Depois que eu disse que o Ninja Inimigo dizia, começando mais ou menos a sua 36ª edição, por exemplo, eu sempre ficava esperando ele falar errado, mas agora ele fala certo. Pois é. Abraços e peitinhos pra todos. Muito obrigado. Estou aqui com nossos amigos do estado de São Paulo. Vocês sabem que rolou um sequestro de um ônibus aqui ontem, aqui no Rio de Janeiro. Foi um evento cinematográfico. Ah, é? Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: os caras entraram no ônibus com armas e eles só queriam ir pra onde eles moram com as armas. Mas aí o motorista do ônibus viu e achou estranho e chamou a polícia. E aí deu a confusão. E teve até requintes de cinematográficos, porque um dos bandidos rendeu um Zafira que tinha um casal dentro e pegou o Zafira e saiu e fugiu. E aí dois policiais que estavam no chão no momento viram isso acontecendo. Tinha um Fiesta abandonado, eles entraram no Fiesta e seguiram o Zafira do bandido. Aí dentro do Fiesta o telefone tocou, o cara falou, pô, o meu carro. Aí o policial falou, aqui é o oficial fulano da Polícia Militar, seu veículo está sendo utilizado numa perseguição aos criminosos e será devolvido assim que possível. Deve ter sido uma coisa fenomenal. Foi igual o sequestro do Parada 174 lá? Do 174 foi meio trágico, porque a polícia... Morreu, né? A polícia fez merda de novo, teoricamente, hoje. Ontem, né? Mas acho que ninguém morreu até agora. A mulher que tava com um tiro no pulmão, acho que tá na UTI, mas... Enfim, vamos ver o que acontece. Tomara que não morra. Mas o assunto não é esse. Nós estamos aqui pra falar das notícias da semana. Essa foi uma notícia muito comentada na semana no Brasil, mas a notícia videogameística da semana é o novo sistema de trocas do Steam. Senhor Krusher, o senhor saberia me explicar como é que é esse sistema? É um sistema que o pessoal tava esperando, era muito solicitado até pelos jogadores da Steam, que a ideia é o quê? Você poder trocar tanto jogos como itens que você ganha nos jogos com os outros jogadores. Então, eu ganhei o chapéu XYZ da Ribimboca da Parafuseta no Team Fortress e eu quero trocar por um outro item de um outro jogo. Guarara aí, tem esse chapéu aí. Aí, esse chapéu é legal, hein? É. Aí você pode, você fala, né, lá pela ferramenta do Steam mesmo, você tem esse item que ele tá disponível pra troca, aí o cara oferece um outro item por ele. É, aí tem toda a questão de que o pessoal falou, ah, então eu posso fazer isso com um jogo também? Você pode fazer com um jogo, só que tem um malandrops aí na parada, né? Que ninguém é tão idiota, porque qual que era a dúvida do pessoal? Ah, então eu posso comprar um jogo de $1 lá e falar com meu amigo idiota que tem o Black Ops lá e pegar um jogo de $1 e trocar um por um de $50? Não, você não pode. Teoricamente, você não pode fazer isso, porque você só pode trocar jogos que não estão registrados na sua conta do Steam. É, jogos que não estão registrados na conta do Steam é aquele que você, por exemplo, eu já tenho um jogo e vou lá e compro uma outra, mais uma unidade daquele jogo. Aí eu não registro ele na minha conta. Esses jogos que não estão registrados efetivamente na minha conta, eu posso colocar disponibilidade para ser trocado por outra pessoa, por um jogo que ela também não está efetivamente na conta dela, né? Não está registrado. São os jogos que ficam como presente ou quando você tem uma cópia extra, tipo esses do Rumble Bar. Vamos supor, você tem aquelas promoções que tem direto no Steam, compra 4 para dar pros seus amigos lá. Isso. Beleza, você vai comprar 4, um você vai registrar que vai ser seu, os outros 3 vão ficar disponíveis. Você pode dar de presente ou você pode colocar pra troca, né? É pra evitar esse tipo de situação que o cara, eu comprei o Limbo lá, joguei, destrocei, peguei tudo que tinha pra pegar, agora eu vou trocar por um outro jogo, porque senão o pessoal, eles iam começar a ter prejuízo, acredito. Não pode, cara. Se você joga o jogo, já não pode trocar. Senão já não pode jogar. Então, eles estão fazendo desse jeito exatamente pra evitar esse tipo de situação, né? Mas você pode trocar um jogo pelo outro ou é só item por jogo e... A princípio, você pode trocar um jogo pelo outro. Funciona que nem a troca do Team Fortress. A interface é até bem parecida. É. Tem os vários quadradinhos assim e tal. Só que você pode trocar o que você quiser porque você quiser. Se você quiser trocar um chapéu por um jogo, assim, dá. Chapéu de Team Fortress por um chapéu de Portal 2 também dá. Entendi. Mas já tá valendo pra outro, pra vários jogos ou é só no Team Fortress 2 por enquanto? Tá valendo pra Team Fortress 2, pra Portal 2 parece que já tá valendo e pra jogos em si também, né? Pra trocar o jogo em si também dá. Bacana. Isso é... A questão de trocar os jogos um pelo outro eu não vejo tanta utilidade assim, né? Já que o cara comprou o jogo... Só que você ganhou o jogo e não utilizou, né? Mas... Uhum. Foi um negócio bem engraçado aqui no Natal, não sei se você lembra, mas tipo, eu achei um jogo que custava $1. Sim. E aí eu comprei pra uns 15 amigos meus. É. Aí eu fui testar a interface de troca, assim, e eu vi que, tipo, dois desses amigos não pediram o jogo. Eu ainda tinha a licença, então eu fui lá e, tipo, troquei por duas armas no Team Fortress já. Mas o que você já trocou até agora nesse sistema novo? Então, troquei duas licenças desse jogo aí, as desaventuras de... The Misadventures of Blah Blah Bubbles. Então, por dois itens quaisquer, assim, eu queria me livrar dos jogos e, tipo, uma boa ação. Então, mas funciona, cara. E o que eu acho legal é que, tipo, talvez seja por isso que o Steam estivesse brigando tanto com a EA, né? Porque o Steam, ele quer ter um monopólio nesse tipo de microtransação, provavelmente pra você poder fazer umas coisas legais que nem essa, né? Tipo, um sistema de troca que vai além do jogo, assim, e tal. Eu acho interessante. Você cria um multiverso de jogos dentro das suas inúmeras possibilidades, né? Então, o cara que tem dificuldade no portal, mas é o Wise do Team Fortress 2, ele consegue negociar algumas coisas que ele talvez não tivesse a oportunidade de obter com as experiências inapropriadas de Portal 2 dele. A troca entre os jogos eu continuo realmente não vendo muita significância. De ter significância, acho que ainda assim, ainda mais por essa forma que eles estão colocando, né? Eu acho que ele teria significância se eu pudesse trocar qualquer jogo meu que eu tenho lá por qualquer um. Aí sim, teria significância, mas ia tornar um problema pra própria Valve, né? Porque eu acho que eles iam começar... Eu acho que se fosse um sistema de você poder trocar qualquer jogo seu que você já tivesse registrado, aí você ganharia um universo maior. Eventualmente, talvez eles façam isso no futuro. O Kindle, a Amazon faz isso com o Kindle. Você pode emprestar livro. Você pode emprestar suas coisas de um Kindle pro outro. Mas... talvez esteja em fase de teste, talvez no futuro eles... Mas é legal, ele tá abrangindo... É. Estão abrangindo mais coisas no sistema que já é líder é o melhor que tem, né, hoje, né? Eu não sei se isso é até um... Eles estão colocando mais coisas. Não sei se é até uma resposta pra Electronic Arts, né? Que tá tirando todos os jogos dela do Steam pra... A EA tem um... Se ela quiser fazer isso, ela ainda pode, né? Porque se ela um dia decidir fazer um videogame também, ela vai desbancar todo mundo. Mas eu acho interessante que tanto a Valve, com esse sistema de troca, quanto a Blizzard com os sistemas de trocas do Diablo, eles estão querendo mostrar que é possível ganhar dinheiro com esses jogos. Você pode ir lá e, tipo, conseguir os chapéus mais raros, assim, do Team Fortress e trocar por um jogo de verdade. Algo que realmente vale dinheiro, algo que não vale só dinheiro virtual. Mesma coisa com o Diablo, né? É, o Diablo, eles fizeram um evento fechado da Blizzard, eles anunciaram que a casa de leilões do Diablo 3 vai rodar com dinheiro de verdade também, né? Cheryl! Em 1996, é data, não é site não, a Capcom lançou um jogo chamado Resident Evil. E esse jogo cunhou o termo survival horror no mundo dos jogos. E diversão. E o Alone in the Dark. Jogos e horror. Eu concordo. E o Alone in the Dark. Também acho. Ele é muito melhor que Resident Evil em todos os sentidos. Pronto, acabou a discussão. Próximo. Não, e o Alone in the Dark, ele é muito mais próximo da temática de Silent Hill do que o próprio Resident Evil. O povo compara muito o Resident Evil com Silent Hill, mas não tem nada a ver. O Resident Evil e o Silent Hill são mais contemporâneos do que o Alone in the Dark com os outros dois. O Alone in the Dark, ele foi de uma geração anterior e ainda não tinha solidificado o gênero. Como o Resident Evil fez? Resident Evil pavimentou e falou, é aqui que a gente vai fazer dinheiro pra caralho. Resident Evil se consagrou. Eu discordo. Na verdade, realmente, a questão de Resident Evil colocar um nome que não tinha nome antes. Ela pavimentou o gênero, porque na época a gente estava acostumado, como a gente discutiu no nosso programa de survival horror, com a participação do Ilustre Babs, que retorna à casa. Ao invés de dar poderes aos jogadores, a onda era limitar a força deles, dentro de um ambiente zoado, assustador. O Resident Evil era um jogo feito pra assustar a galera, não só com gráficos e trilhas sonoras, mas com gameplay que fazia você parecer desamparado ali. Tipo Alone in the Dark? Tipo Alone in the Dark, só que melhorado. Não, cara, eu vou defender o que tá esse do inimigo. Do mesmo jeito que a gente chamava o Doom e alguns jogos subsequentes como jogo tipo Doom, ele veio a ser chamado de First Person Shooter só depois. A mesma coisa no Alone in the Dark. A gente fala jogos tipo Alone in the Dark, tem razão. A ideia é a mesma, entendeu? Tipo isso. Faz sentido. Agora eu só não entendi a parte que você tá defendendo o ninja inimigo. É, você tá defendendo a mim, cara. Obrigado. Valeu. O que eu quero dizer é, por mais que o gênero tenha sido surgido com Alone in the Dark, ele só foi ganhar um nome e ser identificado, tá presente na taxonomia dos jogos modernos dentro do Resident Evil. Ah, você quer dizer que Resident Evil, apesar de ser uma merda pior que Alone in the Dark... jogos modernos. Que lindo isso. Taxonomia. Lindo, né? Eu gostei. Achei profundo. Foi bacana. Foi até Silent Hill pra poder falar isso, cara. Parabéns. Mas enfim, o que você tá querendo dizer é que o Resident Evil, apesar de ser uma merda e muito pior do que Alone in the Dark, foram os caras que fizeram essa merda, ou foi na época que fizeram essa merda, que inventaram o termo survival horror. É isso que você quer dizer? Mais ou menos. Mas foi solidificado o mercado. Na verdade, você quer dizer que foi a partir dele que as pessoas perceberam que estava se delineando um gênero, né? Isso. Antes a gente tinha jogos de horror separados, mas não pensava num gênero como um todo, né? Sim, Resident Evil criou uma grande... nesse sentido. Resident Evil criou uma grande oportunidade de mercado. Foi um sucesso absoluto na Capcom e até hoje é a franquia de maior sucesso da empresa. Então... Verdade. Não é de maior sucesso, calma, é de maior orçamento. Venda, pô, foda-se. É. Não é o de maior sucesso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, senhor implicância. É o sucesso que importa, cara. É muita cláudia pra pouco acento, cara. Vamos ser foda. Sai aí na rua, pergunta pro molequinho da rua aí quem é o Leão Kennedy. Aham, Cláudia, senta lá. Então a Konami, que é esperta, viu que podia entrar em campo nesse ramo doido de terror aí. Por causa de Resident Evil e o sucesso que foi o primeiro jogo da série, eles resolveram apostar nessa ideia. Então, era uma oportunidade nova. A Konami resolveu fazer uma trupe focada nesse jogo de survival horror pra eles lançarem. O nome dessa equipe ficou conhecida como Team Silent. Eles se uniram com a ideia de fazer um mundo perturbado e não só um ambiente aterrorizante que era a casa do Resident Evil 1 ou os monstros que habitavam aquele lugar, os zumbis. O foco do jogo era aquele lugar bizarro, Silent Hill. É engraçado porque naquela época os jogos eram orientados a proporcionar personagens poderosos. Silent Hill era diferente. O Team Silent queria fazer uma parada mais próxima dos dramas de horror que nós tínhamos na época, em livros, filmes. Então criou o personagem principal como um cara normal. Não era um policial, não era um aventureiro, nada disso, era um cara normal. Resident Evil, nós tínhamos uma equipe de policiais investigando um caso numa casa. Não investigando, mas tipo, perdidos numa casa. Eles sabiam mexer com armas, tinham treinamento policial. Depois a história cresceu, até alguns têm treinamento militar. Mas em Silent Hill, você era um cara normal. Começava sem arma. E mesmo ao longo do jogo, você não pega nada de absurdo como uma rocket launcher, assim. Manda mal. É verdade, bem no Resident Evil, a partir do momento que você pega uma shotgun e uma rocket launcher, acabou o horror. Pelo contrário, você fica feliz. E agora eu sou foda, vou matar todo mundo. Você vira o horror, né? Sei lá, cara. Mas a minha opinião é que você tem que ter uma atuação, você tem que ter um alívio. Se você ficar só tomando porrada e sangue e destruição mental todo tempo, você vai acabar não gostando do jogo. Essa Resident Evil fica assim a partir do 2 só. No primeiro não tinha muito isso aí, não. Era munição limitada mesmo, você não tinha muita opção. Mas pelo menos você tinha um revólverzinho pra humilhar os bonecos. Ah, mas você tinha que matar zumbi, cara. Não enfermeira risonha, porra. Mas vem cá. Qual é a maior arma que nós temos? É aí que o... O taco de beisebol. Não, tem... A bolinha vermelha de você colocar no ralo. Você pega um revólver... Não, você tem um momento que você pega um revólver, mas assim, nada no jogo te auxilia tanto quanto no Resident Evil, que você pega armas pesadas. Mas a proposta do Silent Hill e a quebra no gênero é justamente essa, é você se sentir vulnerável o tempo inteiro. Você realmente fica tenso do começo ao fim do jogo. Você não tem esse alívio que o Senhor da Eternidade falou. E é uma coisa que eu acho... Eu vou ficar sem dormir se eu jogar, então. Na época você ficaria, hoje em dia não. É. Por isso que a boa era jogar Turok. Pegava o canhão de fusão, mandava uma explosão nuclear, matava todos os dinossauros, porra. É assim que se resolve, do jeito do índio. Caraca. Big fucking gun, né, cara? E nada dá mais alívio do que decapitação, né, cara? Isso é um fato. Com certeza. O pior é que pra refletir a falta de habilidade do cara, porque ele era uma pessoa normal, sem treinamento nessas armas, o sistema de mira e combate do Silent Hill, o primeiro jogo, era horroroso. E propositalmente horroroso. Horroroso. Propositalmente, entre aspas. É, tipo, não consigo fazer coisa melhor. Não, o pior é que eu vi uma entrevista dele. Eles falaram que eles não se preocuparam muito em fazer um sistema de combate muito elaborado, porque não era o foco. Eles queriam que fosse uma coisa rústica, uma coisa ruim. Que as pessoas não quisessem resolver tudo na base da porrada, entendeu? Vem cá, eles falaram isso antes ou depois de fazer o jogo? Ah, sei lá, não tinha. Depois, com certeza. É, tem uma diferença. Não, mas eles falaram isso tanto durante o desenvolvimento quanto depois. Eu acho que esse negócio do combate realmente deve ter sido uma desculpa. Mas foi uma desculpa muito bem aproveitada, assim, né? Porque as duas limitações que eles usaram a favor do jogo, a favor da narrativa, que é isso do combate e o fato também da cidade ser envolta ou em neblina ou em escuridão. Porque aí, você com campo de visão limitado, o console tinha menos trabalho pra processar os gráficos, né? Isso era genial. Sim. Isso era genial, porque Silent Hill, essa cidade, ela te dava todo esse clima. O plot do Silent Hill não tinha um vilão forte como uma empresa do mal, nem um grande monstro ambulado. Era muito mais denso que isso. O time Silent resolveu concentrar todo o mal no lugar Silent Hill. Então a cidade, ela tinha quase que uma personalidade própria. A névoa pesada ou os ambientes bizarramente escuros faziam que você não conseguisse enxergar quase nada na sua frente, mesmo em plena luz do dia. Isso facilitava pra você processar o jogo na época do 32-bits, porque você não tinha muito alcance de visão. Até na época do PlayStation 2, o Silent Hill 2, você também não tem muito alcance de visão, não tem muito... Quando fica de dia, você tem uma névoa muito densa, você não consegue ver as coisas muito longe, que colaboram muito pro clima. Você só escuta os passos, os monstros, e você não consegue ver porra nenhuma. Fala, caralho, fudeu! No 2, eles já poderiam ter feito o jogo todo, com a cidade toda visível, vamos dizer, né? Mas esse aspecto da névoa fez tanto sucesso, que eles aproveitaram isso do 1 e continuaram fazendo isso no 2. Não porque o PlayStation 2 ainda tinha limitação. Não, ele não tinha mais. Mas isso virou a identidade da cidade, né? Isso. E quando fica de noite, você fala, pô, então de noite você vai sumir a névoa e tal. Não, vai ficar muito escuro. Muito escuro. E a luzinha que você tem pra iluminar vai iluminar muito pouco. É muito tenso mesmo. Fica só um halo de luz em volta de você. E aí você ouve barulhos do além e você não vê nada. Ah, você fica procurando. Tipo, caralho, cadê? Tá vindo. Aí vem por trás de você. Por trás. Eu ia falar que. Antes de você falar esse negócio por trás, eu ia falar que até aí tava descrevendo um dia normal na minha vida, mas agora não é mais. Agora é um dia excepcional, né? É o dia de sábado. É isso que é o dia. Agora é uma night de sábado, né? Você quer saber como é ter a vida toda envolta em neva, cara? Só você ter seus 4, 5 graus de miopia e não usar óculos. Pronto, você tá em Silent Hill. É aí que você percebe que esse lugar não é um lugar infestado por criaturas bizarras. Esse é o lugar bizarro em que as criaturas ficam lá, entendeu? Muito mais do que isso. Eu não entendi. É tipo, normalmente, você, Resident Evil, você tá numa casa, a casa é sinistra, mas tá sinistra porque tem um monte de zumbi, é um lugar bizarro. Silent Hill, você não fala, caralho, aquele lugar é bizarro por causa dos monstros. Não, você fala, aquele lugar é bizarro e tem monstro. Entendi. Esse lugar é muito bizarro. Ele se torna muito favorável ao aparecimento de monstros. Caralho, ele falou igualzinho o narrador do Pica-Pau agora. Caralho. Obrigado, cara. A intenção era essa. Quem está enterrado no túmulo de Napoleão? Eu sei a resposta! Câmera em Silent Hill, pra mim, foi outra sacada genial. Porque Resident Evil, ele usava ângulos de câmera pré-determinados para que o ambiente fosse pré-renderizado, o que facilitava a vida do console naquela época e você ainda podia dar um clima de terror. O Team Silent fez um mundo em 3 dimensões, onde a câmera se mexia muito ao longo do jogo. Volta e meia mostrava ainda num ângulo muito bizarro, que deixava tudo muito mais nervoso, ela ficava balançando e tremendo. E, às vezes, prendia também pra dar todo o charme do jogo de survival horror. Sim. Bem no comecinho do primeiro jogo, você já sente isso, que tem uma parte que você tá, você vai numa ladeira, não, num beco, aí você entra por um corredor com aquelas paredes de grade e tal, e aí a câmera vira pra uns ângulos muito bizarros e você não sabe onde você tá entrando, onde aquele labirinto vai dar. Aí daqui a pouco tá tudo escuro, daqui a pouco vem bebês do mal te perseguindo. Você vê cadáveres pendurados na parede de grade e você, meu Deus, onde eu estou entrando, que isso? Essa é uma das minhas cenas preferidas do primeiro jogo, porque você entra no beco e você tá num beco normal, só com uma névoa muito grande, e vai anoitecendo, escurecendo, e o lugar vai ficando bizarro, e você chega num lugar que você não tem pra onde sair, então você tem que voltar, onde os monstros estão te cercando, você não tem arma, não tem nada, então você tem que passar correndo pelos monstros e sobreviver, e quando você volta correndo, você já volta com o cheiro, tipo, fudeu, e quando você volta correndo, a câmera começa a tremer muito, tipo, caralho, a câmera tremendo, você correndo, não sabendo pra onde tá correndo, e mamãe, joga comigo. Câmera na mão. Nessa cena do comecinho de Silent Hill, que você entra nesse beco, e você fica sem saída, e vem os bebês do mal no seu encalço. O interessante é que de cara o jogo já te mostra, ó, você é só um brinquedinho da cidade, porque nessa cena os bebês vão te pegar, você não tem como fugir, não tem como bater, é do jogo, é obrigatório. Sim. E aí você não tem poder contra a gente, então os bebês te alcançam, te pegam, aí você pensa, lascou, morri, game over logo no início do jogo, que bosta. Só que aí depois você vai e acorda na lanchonetezinha lá e pensa, ué, como assim, como eu vim parar aqui? Não, como eu vim parar aqui, é uma frase clássica em Silent Hill, né? É tipo, hã? E é legal porque você tenta fugir do beco, vai até de volta pra onde você entrou e a porta tá trancada, a grade não abre. E você fala, tipo, não, deixa eu sair. Foi nessa hora que eu tentei. Você pode até ficar correndo em círculos e os bebezinhos atrás de você, e você vai ficar uma hora correndo em círculos e não vai acontecer nada. Então você tem que se entregar. É muito frustrante isso. Deve ter um jeito, cara. Sei não. Ninguém me chama. Você tem que morrer, tem uma porrada de bebês? Obrigado. Cara, não são bebês, são tipo, nenéns com só músculos sangrentos bizarros com garras em vez de mãos. Cara, se dá pra fugir do Yeti no jogo do Ski, dá pra fugir do bebê do Silent Hill. Ponto. É verdade. Tem um ponto. Você não tem a mão? Você não pode dar soco? Cara, não, você não pode fazer nada. Isso é bem no comecinho do jogo, sabe? Tipo, de cara, o jogo já mostra que você é um brinquedinho da cidade, saca? Não, o Mesh Splinter é muito foda. Outro dia a gente tava vendo o Grito. Aí apareceu aquela cena em que mostra aquele garotinho bizarro saindo debaixo da cama assim. Aí o Mestre Splinter falou, porra, não sei porque que nego fica com medo. Se fosse eu, dava logo um soco na cara. Cara, na moral, você tem duas opções, cara. Tem duas opções. Ou você vai ficar esperando com alguma coisa acontecer, ou você vai reagir antes que aconteça. É verdade, cara. Pô, você joga primeiro, pense depois. Pô, o garotinho mas lá pintado de branco. Mas o menino do grito, ele é materializado ou ele é um espírito? Porque se for um espírito, não adianta. Você vai dar um soco na cara, vai atravessar. Ninguém vai tentou tentar um soco na cara, também não vai acontecer nada, porque não é um espírito. É, a então. Física vale pra todo mundo, igual. Ah, verdade. Não, mas ele pode, sei lá, ele pode manipular coisas e jogar em cima de você. Não, mas isso, cara, isso é uma parada que me deixa com raiva de filme de terror. Sempre colocam os personagens, não tem, tipo, um Vin Diesel. Ah, veio o... porra, é filme de terror, não é filme de ação. Pega. Cara, ninguém cara... na vida real é um Vin Diesel. Ah, Vin Diesel é um Vin Diesel na vida você real. Você é o tipo de pessoa que jogaria um tio e ficaria puta porque não tem um Rocket Launcher, cara. É isso, cara. Então é o seguinte, às vezes você, dependendo da pessoa, você poderia ter uma reação um pouco mais enérgica e menos peidona pra uma situação de perigo e terror. Mas no filme de terror nunca acontece com a pessoa que poderia ter uma reação. É sempre a garotinha em defesa, o velhinho, o cara bundão, o nerd. Nunca pode ser um maluco, o negão de 4 metros de altura que, porra... Eu acho que o Fantástico cara, é idiota, né? O Fantástico pode ter um negão e fala, porra, não vou mexer com esse cara. Porra, esse cara... Pode ser um negão gostoso 84. Silent Hill não tem negões. Sério. Realmente não tem. Foi com preconceito. É uma cidade republicana lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mas é japonês o jogo? É. Mas ele se passa nos Estados Unidos? Sim. Como metade das coisas que o Japão faz, né, cara? Maldito. Não, e o cara, o pessoal da Konami é obcecado com os Estados Unidos. Você pode ver o Kojima com Metal Gear Solid, o pessoal do Team Silent com Silent Hill. O som em Silent Hill, pra mim, é uma das paradas mais fodas, assim. Nos lugares mais bizarros, mais escuros, intensos pra caralho, que você fica, fudeu, não sei o que vai sair daqui. A música não era tipo uma ambientação com um instrumentinho, não. Era um conjunto de sons loucos pra deixar um clima mega nervoso. E você só ouvia barulhos de passos, os seus próprios passos muito altos, ecoando assim, portas batendo, dando aquele clima bolado de tipo, eu não tô sozinho, mas claramente eu tô sozinho. Que merda. Mas sério, parabéns ao Akira Yamaoka, porque o cara fazia ambientação irada. No podcast dos jogos de horror, eu comentei que Silent Hill não tem uma trilha sonora memorável, porque eu disse que as músicas, elas não marcam tanto quanto outros jogos. Existem músicas fodas pra caralho, inclusive essas que vocês estão ouvindo aqui no programa. Seleção, assim, que eu gosto muito. Mas assim, os outros jogos, tem a música que fica tocando de fundo o tempo todo. Você fica com aquela música martelando na cabeça, você fica com ela, escuta ela, fala, caralho, foda a música daquela fase. Silent Hill não, Silent Hill naquela fase. É barulho de porta fechando, serra, cerrando, gente morrendo, coisas assim. Gente morrendo. Então você diria as próprias músicas de fundo, vamos dizer assim, os sons de fundo, são sons metálicos, sons industriais, assim, como se fosse barulho de metal batendo em metal, como você falou, de serra, cerrando, o barulho da estática do rádio. Existem músicas melódicas no jogo, em cenas que você tá, tipo, conversando com alguém, ou você tá vendo alguém morrer e não pode fazer nada, por exemplo. Tem coisas pra dar um clima também. Mas é legal como ele dá aquele peso de what the fuck nas cenas com esses barulhos. Não é música pra você ouvir fora de contexto na sua casa, é pra você ouvir jogando. Exato. Foi a partir do 2 que eles introduziram músicas cantadas mais icônicas, assim, marcaram mais. Silent Hill, diferente das outras séries que a gente tá acostumado, principalmente naquela época, tem um peso muito mais psicológico. Então o drama não é focado na aventura do personagem contra o mal, contra alguma coisa que ele tem que derrotar e extinguir o mal do mundo. Não. É uma luta, tipo, interna do personagem. Tipo, as punições que a cidade atribui a ele. Como se... Não, e aí que foi interessante, porque como a gente tava falando, ainda comparando com Resident Evil, porque no Resident Evil, fora os momentos em que você realmente levava um susto, tipo, quando um zumbi aparecia do nada, um cachorro aparecia do nada. Cachorro? Cachorro? Cachorro? Cachorro zumbi, ué, do Resident Evil. Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Que cachorro o quê? Não sou cachorro, não. A Dina Rebeca, ela foi cachorro road. You have been cachorro road. Seus trolls nojentos. Mas então, voltando ao meu pensamento. Aí fora esses momentos em que você realmente levava susto, quando você tava explorando a casa, andando, encontrando zumbis ocasionais, você não ficava tenso, né? Não ficava com medo. E o Silent Hill, ele mudou o gênero nesse sentido, que ele introduziu esse fator psicológico e os ambientes são perturbados. perturbadores. Porque no Resident Evil a mansão era normal. No Silent Hill, os ambientes são perturbados. Os ambientes têm cadáveres pendurados na parede, tem sangue espalhado no chão, algumas paredes de alguns lugares são em carne viva. Então o tempo inteiro do jogo você fica tenso, você fica se sentindo desprotegido e com esse senso de vulnerabilidade. Então esse fator psicológico, tanto que eu acho que eles mudaram, eles passaram a chamar o Silent Hill de Psychological Horror, em vez de apenas Survival Horror. Excelente. Eu acho excelente chamar ele assim. Eu gosto muito, uma das minhas cenas preferidas do 1, como tem uma ambientação muito divertida, quando você tá jogando, a cidade tá normal e névoa. Quando começa a escurecer, toca aquela sirene, fica tudo tenso, a parede vira parede de carne, você vê, tipo, cadáveres no lugar de porta, você vê coisas bizarras. E uma das cenas que eu mais gosto no Silent 1 é quando você tá naquele elevador do hospital, e você sobe pro primeiro, você vai no primeiro andar, procura tudo que tem no hospital, o elevador tem 3 andares, aí você vai pro segundo andar, e vasculha o que tem lá, e depois você vai pro terceiro andar. Quando você volta pro elevador, aparece um botão meio transparente do quarto andar. Aí você, tipo, what the hell? Não tinha percebido no quarto andar? Como eu sou noob? Nossa, cara, e essa parte do hospital, quando ele tá na versão do mundo alternativo, é tensa, é muito bom, mas é tensa demais. Aí você entra em portas que você sai em lugares que você não queria, e você não sabe voltar pra aquele lugar que você tava. Isso e se mesmo. Você precisa achar a chave certa pra colocar na porta certa, senão você é transportado pra outro lugar que você não queria ir. Que merda, cara. É o quarto andar fucked up, moleque. Pera aí, a Rebeca entende a piada com o quarto andar, mas vocês entendem? Porque o 4 em japonês, uma das formas de escrever é shi, que significa morte também. Então tem prédio no Japão que não tem 4 andar. Que, por exemplo, pula do terceiro pro que é superstição, né? Coisa de japonês e botafoguense. Uhum. Então tem essa coisa. Então eu suponho que no jogo essa história do quarto, especificamente seu quarto andar, seja por isso. Não, não, mas tem outra explicação também. Cara, um japonês e botafoguense não troca meia, né, cara? Não troca meia. Agora, é sempre meia cinza. Esse negócio do número 4 no Japão é impressionante, porque eles são obcecados com essa superstição. Uma professora minha uma vez estava falando que lá as pessoas saem no tapa pra poder conseguir número de celular que não tenha 4, sabe? Assim, vamos dizer, tem 5 pessoas na fila da Vivo pra pegar o número de celular, e tem, sei lá, 5 linhas 4 e uma linha que não tem 4. Elas vão sair no tapa porque querem aquela linha que não tem 4, sabe? Tipo 99999999 sem 4. Cara, em abril as mães amarram as pernas, já não vai sair, filha da puta. Aí eu mando uma porta da, será que eu vou morrer? Vai, cara, te garanto. Vai. Um dia você vai morrer com certeza, cara. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. E essa punição psicológica, essas coisas bizarras que você ia encontrando punição no jogo... Punição psicológica? É não, sério, eles só faziam você sentir que tava totalmente fora do seu controle. Você não era... você não domina a situação. No meio dos jogos, você tenta contornar a situação e ser dominante, ganhar, vencer aquilo. Em Silent Hill, você não consegue ficar dominante. O jogo te proporciona toda hora ficar perdido. O jogo te fala assim, cara, você não faz ideia do que tá acontecendo. E a gente sabe disso. Verdade. Não, e o legal também do... A gente tava falando isso das superstições japonesas. O horror do Silent Hill é totalmente oriental, né? Ele pega totalmente esse lado supersticioso do japonês. Porque no horror ocidental, o que que é? Eles focam mais no gore, né? Em monstros bizarros e monstros nojentos te perseguindo, ou um serial killer te perseguindo. Isso. Mas não tem um lado psicológico tão forte. É só, sei lá, um monstro do além que apareceu e tá te perseguindo e você se fudeu. Beleza. Agora no... no você horror não tem oriental... Você não fica bolado? Não, você fica com medo, mas não tem uma explicação psicológica. lógica, entendeu? Tipo, esse monstro não é um produto do seu medo, da sua culpa, do seu não sei o quê. Esse zumbi é um resultado do T-Virus, entendeu? É, exatamente, é. Tem uma explicação biológica, tem uma explicação, sei lá. Esse zumbi não é o seu passado. É resultado da cobiça humana. É, o zumbi não é o seu passado que veio te atormentar e nada disso. Quer dizer que nesse jogo, a figura do medo tá em... São figuras exógenas, que estão fora do contexto da sua pessoa, da sua psique, enquanto no Silent Hill tá tudo relacionado a você. Mas isso, você no tem que horror oriental... que tá relacionado a você também, o que torna uma das coisas mais interessantes do jogo. É, não, e no horror oriental, como os japoneses são muito supersticiosos, toda obra de horror oriental, seja filme, livro, não sei o quê, ela vai ter uma explicação no mundo dos espíritos, no seu passado, que você fez uma coisa e agora vem pra pra fazer você pagar, ou em maldição da sua família, sempre tem uma explicação supersticiosa. Mas é interessante você levar em consideração que Silent Hill, você tem essa base de explicação psicológica, você sabe que aconteceu uma coisa com você, aconteceu alguma coisa com o personagem, tem uma coisa atrás, mas não tem nenhuma explicação como que aquelas coisas estão acontecendo. O jogo nunca te explica como Silent Hill faz todas aquelas coisas bizarras, e faz parte do charme, do mistério, você não saber o que tá acontecendo. Obviamente, todo jogo tem um final secreto escondido, todo jogo do Silent Hill, que é UFO, que aparece os alienígenas, isso tudo é alienígena. E nem é no final, né? É no meio. Não, é no final do jogo. É. Sim, mas o jogo acaba antes do que termina, não é? É, 5 minutos antes, por isso. Ah, sim. Pois é, o poder que a cidade tem, vamos dizer, que faz acontecer essas coisas, nunca é explicado. Você não sabe. Você sabe o que você... No final, você descobre, né, o que você fez, que te fez passar por aquilo, mas você não sabe da onde a cidade tira o poder pra fazer isso com você. Porque o que seria Silent Hill? É uma cidade que tem algum poder misterioso que faz certas pessoas que vão pra lá, vamos dizer, serem sugados pra uma realidade alternativa da cidade, onde todos os seus medos, culpas e etc. são jogados na sua cara em forma de monstros bizarros e são materializados, todos os seus medos, culpas, etc. são materializados em formas de monstros bizarros pra te fazer pagar, como uma forma de redenção, vamos dizer. Só que no primeiro Silent Hill, no 2, a partir do 2 é que isso ficou mais claro, porque no primeiro Silent Hill, o personagem principal, que é o Harry Mason, ele não tem culpa nenhuma, ele não fez nada obscuro no passado dele. Diz você, né? Não tem essa... Você que não sabe. Não tem, não. Pode ter feito várias merdas. Se alguém sabe, é a Babs, cara. Com certeza. Ninguém não sabe. Na verdade, como é que a mulher dele morreu? Não, isso é no 2. Não. Tudo bem, não. Mas como é que a mulher do Harry morreu? Bom, aí ela morreu, mas... Yeah. Mas não tem nada a ver. Não, ele não matou a mulher dele, tá? Mas você sabe. Se não há corpo, não há crime, né? Vai cair nessa. Não, assim, no 1 é assim. No 1, o Harry, ele tem essa filhinha adotiva que é a Cheryl, que ele e a mulher dele encontraram na estrada e tal. E aí, quando a mulher dele já tinha morrido há alguns anos, quando ele tá viajando pra cidade com a filhinha dele, o carro bate, né? E quando ele acorda... Bateu com um carro lá, irresponsável. Já tá aí um motivo. A cidade tá fazendo ele pagar pela direção irresponsável. Silent Hill, a lei seca city. Boa. Mas, enfim, aí a Cheryl some, né? E aí ele fica... Olha isso, cara. Deixou a criança sumir, assim, que pai irresponsável. Aí ele fica rodando a cidade inteira procurando por ela. E aí, durante o jogo, a gente descobre que o horror que tá acontecendo na cidade tem a ver com ela, entendeu? Esses monstros, essas coisas, são materializações dela, mas não de uma culpa, de uma coisa, de uma dor, de um sofrimento muito grande dela. Vocês querem que eu explique ou melhor não dar spoiler? Pode explicar, O jogo tem mais de 5 anos, né? A regra é clara. Isso. O jogo tem mais de 15 anos, quase. Não, mas então, aí tem umas pessoas na cidade que formam um culto que acreditam nesse poder místico da cidade e nos deuses bizarros do mal. Vou resumir a explicação. E nos deuses bizarros do mal lá. E aí eles acreditam que fazendo um certo ritual, eles vão conseguir ressuscitar, vamos dizer, trazer à vida o deus que eles acreditam, o deus supremo. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Só que os rituais deles envolvem tortura, envolvem... Tem que ter sofrimento, sabe? Vamos dizer, o deus deles nasce do sofrimento das pessoas, da maldade das pessoas. É que nem no filme, então. É que nem no filme, exatamente. O filme é muito parecido com o primeiro jogo, só que tira o personagem masculino e bota o personagem feminino no lugar. Sim. O filme captou muito bem a essência do jogo. Mas enfim, aí acontece a mesma coisa que no filme. A Dália, que é a mãe da Alessa, ela usa a Alessa num ritual pra poder renascer o monstro. A Alessa carbonizada... praticamente. Só que a Alessa, ela tem um poder nela, assim. Ninguém sabe explicar também. Um poder místico nela. E aí ela consegue, quando ela tá no meio desse ritual e sofrendo, ela consegue separar a alma dela, sabe? A parte boa, a parte pura ainda da alma dela, que se materializa nesse bebezinho que o Harry encontra quando ele adota a Cheryl, entendeu? E a parte ruim, a parte sofredora dela, ficou ainda naquele corpo carbonizado. E a Dália, com o Dr. Kaufman, que é um que se encontra ao longo do jogo, que é parceiro dela lá, eles mantêm o corpo carbonizado da Alessa no hospital, tanto que é por isso que você visita o hospital depois, e até a enfermeira que cuida dela, que é a Lisa, não entende como ela consegue ter sobrevivido estando com o corpo 90% carbonizado, sabe, mas ela sobreviveu. E aí eles mantêm ela lá, sofrendo e tudo, mas na esperança de conseguir reunir a outra parte da alma dela pra poder completar o ritual, sabe. E é aí que a Dália tenta atrair a Cheryl, que é a outra metade da alma da Alessa, e volta pra que ela se reúna. Que é a única coisa que explica porque o idiota voltou na porra da cidade, né. Exatamente. Ele acha que ele foi parar lá sem querer, mas não é, sabe? Ele foi atraído. Só que a Alessa, que tá lá no hospital... No filme, vocês lembram no filme que mostra ela lá no hospital, né? Uhum. Tá lá no hospital, carbonizada e tudo. Ela não quer se reunir com a alma dela, porque ela sabe que quando a alma se reunir, a mãe dela vai querer fazer o ritual e vai querer fazer com que ela... Ela sabe que vai dar merda isso aí. Dê a luz ao... Exatamente, ao monstro. Mas aí o Harry se vê envolvido num monte de coisa lá. E os monstros e as coisas horrorosas da cidade são materializações da dor e sofrimento da Alessa. Tanto que tem até uns monstros no jogo que são materializações de coisas da infância dela. Tem um monstro que é o Lizard Man, que eu não sei, que a materialização de um bichinho que ela tinha, que era em forma de lagarto, sabe? Isso. Algumas coisas são materializações de brinquedos da infância dela, outros do medo e do sofrimento que ela tinha quando ela estudava na escola e sofria bullying, vamos dizer. Sem contar que você acaba caindo em situações com aquele terror meio infantil, meio psicologicamente infantil. Por exemplo, você entra num quarto de bebê tocando aquela musiquinha de Niná e você, caralho, que porra é essa? Aí só um instante rapidinho, a Rebeca falou aí que a garota sofria bullying. Ela não sofria bullying porque na época não tinha essa palhaçada, entendeu? As crianças zoavam umas às outras sem violência e não tinha essa babaquice, entendeu? Também não tinha 11 de setembro naquela época, não tinha, entendeu, essa crise econômica de fudido só na Rússia naquela época. A putaria ainda não tinha começado a rolar no mundo. Pois é, aí acontece isso. Aí o Harry, ele fica tentando encontrar a filha dela, e aí, ao mesmo tempo que a Dália fica tentando atraí-lo, a Alessa fica tentando repeli-lo, sabe? Pra que ele vá embora da cidade e a alma não se encontre. Vale a pena se lembrar que Silent Hill é um jogo que tem muitos finais. Então, normalmente, um final é considerado o final canon e o resto é, tipo, side finais. O Silent Hill 1 tem alguns finais legais, mas o final que é considerado canon é o que ele consegue pegar aquela bebezinha que é materializada do lado bom da Cheryl e vai embora, vaza a cidade. Eu vi uma reportagem um dos caras criadores que ele, a princípio, pra ele, o melhor final não seria aquele. O melhor final não era o final que ele queria, mas como eles precisavam fazer a continuação, ele... O Silent Hill 3 é uma continuação do 1, e mostra que o final canon foi realmente esse. E, Mestre Splinter, é um final relativamente feliz. Eu não considero um final feliz porque você foi atrás da sua filha de, sei lá, 7 anos, e você voltou com um bebê de meses. Que... Porra, vai ter que trocar a fralda tudo de novo, cara. E agora tu não tem mais mulher, tá ligado? Essa aqui é a merda. É a merda. Pô, mas você sobreviveu, cara. O objetivo principal foi atingido. Mas aí que tá, o objetivo não era sobreviver, o objetivo era achar sua filha. Você estaria disposto a se matar pra sua filha sair de lá viva. E saiu. Mas historicamente, ele não só conseguiu a filha, como conseguiu duas, né? Porque o bebezinho é a união das duas almas de novo agora. Foi. E até interessante no final do primeiro, que aí quando você reencontra a Dália e a Alessa, o corpo, né, carbonizado da Alessa, a Alessa já é adulta. E aí, no Silent Hill 3, eles até brincam com isso, que o Silent Hill 3 é a Heather, que é justamente esse bebezinho, né? A Cheryl, crescida. E aí tem uma parte no Silent Hill 3 que brinca com isso, dessas várias Cheryls e Alessas e etc. A Heather, que é a protagonista, que é o bebezinho que o Harry pega no final do Silent Hill 1 já crescido, ela encontra num armário um telefone público do além. Você não sabe como tá ali. E aí você atende a ligação e o personagem fica brincando com você, falando, it's your birthday. Aí fica falando com você, aí fala, você tá fazendo 17 anos, você tá fazendo 24 anos, você tá fazendo 30 anos. E ela pensa, what the hell? Como assim? Mas o que é a brincadeira? Vamos dizer, os 17 anos é a idade dela agora normal. Os 24 seria a soma da idade dela com os 7 anos antes da Cheryl no primeiro jogo, é. E os 32, sei lá, seria a idade, se somasse a idade dela agora com a da Cheryl e com a da essa antiga. E é legal que o jogo tem essas tiradas sutis que você às vezes não percebe na hora. Tipo, caralho, que isso? É uma parada louca, o maluco tá nas drogas, Manolo. Rai, rai, rai, foda-se. Aí você tá jogando o jogo e de repente a ficha cai e você, uou! Isso é muito legal. Você tem que jogar Silent Hill reparando em todos os detalhes, porque todos mesmo são pensados e tem algum enigma escondido ou alguma coisa relativa ao jogo anterior. É muito legal. Silent Hill 1 foi um sucesso absurdo. É, eu lembro que eu joguei Resident Evil e me amarrei pra caralho. Mas quando eu joguei Silent Hill, ainda mais que eu era mais novo, eu falei, caralho, eu me caguei. Eu não jogava de noite, eu só jogava com tudo aceso. Dedinho. É, valeu, machão. Com o mega sucesso que foi Silent Hill 1, a sequência logo não demorou. Então, em 2001, pra PS2, veio Silent Hill 2. E até demorou, mas porque foi a virada de aparelho, né? Foi uma sequência, foi um poucos jogos assim que eu vejo um salto do 1 pro 2 como um jogo assim absurdo. O 2, eu me arrisco a dizer que é o melhor jogo de horror de todos os tempos. Pra mim é. Pra mim é. Não, cara, é um absurdo. Eu joguei Silent Hill 2 na casa do Senhor da Eternidade, muitas vezes. Eu pegava meu PlayStation 2, ficava lá, ligava na casa dele e ficava de bobeira jogando lá. Aí o Senhor da Eternidade, daquele jeito dele, tava, sei lá, jogando Dota no computador. Não via nada do jogo. Aí, tipo, eventualmente ele virava pra trás, olhava, que escroto, um maluco com um cone da Conlurb na cabeça. Aí eu aí depois virava-se de novo, que escroto, Perno. Que é o nome oficial agora, né? Agora é Perno. Não, mas Silent Hill 2 foi aí que começou o drama pessoal, foi aí que tinha gráficos melhores, né? Já podia fazer, já dava pra aumentar o nível de imersão e deixar a coisa tensa. E os caras foram geniais na história, como eles contaram essa história. E o legal do 2 foi que eles arriscaram, né? Eles falaram, vamos manter a identidade da franquia, mas vamos tentar uma proposta nova? Então, tudo que tinha do culto, porque o Silent Hill 1 é muito focado, né, no culto e nos rituais, e a Alessa e a Cheryl. Aí eles se desfizeram de toda aquela frescurada do culto e falou, vamos focar no poder da cidade, vamos jogar um cara que tem uma grande culpa no cartório e fazer a cidade brincar com ele. Eu acho, assim, Silent Hill ganha muito nesse aspecto, quando eles param de tentar explicar o porquê, ou explicar alguma coisa e mostrar que a parada é what the fuck mesmo. Pô, o filme teria sido muito melhor, na minha opinião, que se eles não tivessem focado nessa história do culto e da Alessa, e tivesse focado mais no what the fuck de algum personagem passando pela cidade. E tivesse um final bizarro, tipo, sei lá, daquele filme japonês que termina com o espírito da mulher montado nos costas do cara. Cara, esse filme é muito bom, eu amo esse filme. Espíritos. Espíritos. Caralho, esse filme é muito ruim, meu. A morte esse filme lado. É bom demais. Caralho. Como assim? É podre. Eu não quero me defender ou atacar esse filme, mas o final desse filme é a cara de Silent Hill. O final é muito bom. Eu amo horror, amo tudo de horror, filme, jogo, desde criança. Gente, eu amo horror também, mas eu odeio horror japonês, cara. Eu acho estúpido. Eu odeio horror japonês e humor japonês. São duas coisas que me irritam. Horror japonês é bizarro. Eu gosto de pornografia japonesa. Eu vou concordar contigo. Tava quieto aqui, mas eu vou concordar contigo agora. Caralho. Só gosta de tentáculos bulinando. Ah, porra, tirado. Muito maneiro. Adoro yaoi. Acho muito maneiro. Adoro yaoi. Acho muito maneiro. Ele deu a risadinha porque também gosta. É, com certeza. Não. Silent Hill 2 contava a história de um cara que foi puxado pra cidade. Ele foi atraído pra cidade com uma carta da sua falecida esposa. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Gente, gosta de lugar esse. Cara, por que não vai pra Califórnia, cara? Sério. Pô, mas peraí, Silent Hill é localizado na Califórnia. Opa! Tô peraí. Na região do Toluca Lake. Califórnia. É na região de onde? De Toluca Lake. Toluca? Cara, por que não vai pra porra? Pra Miami, pra Los Angeles? Vai pra Silent Hill, cara. A Secretaria de Turismo lá deve ser muito boa, cara. A cidade é fictícia. Na história do jogo, eles. Fictícia, mas não. Tem uma lá nos Estados Unidos que é igualzinha. Não, é Centralia, né? Centralia. Mas a cidade de Silent Hill é fictícia, só que aí eles falaram, não, mas no nosso universo fictícia, ela fica na Califórnia. É, sério, aí eles falaram, no nosso universo ela fica na Califórnia, na região do Toluca Lake. Que pena, cara, eu queria tanto que existisse um lugar assim. Disseram onde que era da Califórnia? Disseram onde que era na Califórnia? Na Wikipédia. Uai, não, os produtores do jogo. É, porque... Tem, então, se você pegar textos oficiais do canon da série, fala isso também. É, porque se você pegar aqui uma boa referência, né, não posso deixar de consultar. Tá, aqui na entrada da Wikipedia de Silent Hill. Que pariu, cara. Tem uma parte só falando sobre a cidade fictícia, né? Aí ele fala do sudeste da Califórnia, essa questão do Lago Toluca e tal, mas até chegar aqui ele dá várias explicações, inclusive dá várias evidências por que seria no estado do Maine e não no estado da Califórnia. O estado do Maine é onde acontece a maior parte das histórias do Stephen King. E as histórias do Stephen King são sempre bizarroides, né? Mas eu acho que no começo eles não tinham ainda definido. É na Califórnia, sabe? Mas mais pra frente, com a medida que foram saindo os jogos, eles resolveram adotar. Mas convenhamos, eu acho que é até mais interessante você não dizer onde é. Você falar, é Silent Hill. Viajei até Silent Hill. Ah, foi pra lá. É longe da minha casa, não é perto, não conheço ninguém de lá, entendeu? Longe não é perto. Piracicaba. Em Piracicaba. Quando você começa a falar que é na Califórnia, que é perto de algum lugar, você já dá margem... Começa a achar que tem praia, né? É, você já dá margem aqui você é uma coisa mais tátil, entendeu? Mas assim, conheço alguém que mora ali perto e não sei o quê. O ideal é o cara falar, não conheço ninguém que mora lá, não conheço nada de lá, aquele lugar é zoado. Eu acho que no começo a intenção era essa, mas aí depois o povo ficou tão em cima, Toluca Lake, e ficou adotado, sabe? Toluca Lake é near? Que era no... O Junto falou que era no Kentucky, porra. Ninguém conhece ninguém no Kentucky. Excuse me, I'm sorry, I no, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. Is it dangerous? Maybe. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just, I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm looking for someone. Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Então, Silent Hill 2 começa com ele recebendo essa carta e ele indo até Silent Hill, o James, descobrir que porra é essa, que se isso é uma brincadeira de mau gosto, da onde veio, se ela ainda tava viva por algum fato divino. Nunca ela... ouviu falar em Chico Xavier esse cara, né, Pois, né, quem psicografou essa carta pra ele? Exatamente. E aí começam todas as desventuras da sessão da tarde na vida de Silent Hill. De James, não. Caralho. Que isso? Silent Hill. Que Silent Hill isso? E o legal de Silent Hill 2 é que você começa o jogo sabendo apenas duas coisas. Que a sua mulher morreu há 3 anos atrás de doença. Há 3 anos atrás, não. É? Não, não é. Ele estava corrigindo o seu português. Eu sou um babaca. Ah, tá. Achei que você tava. Achei que você tava corrigindo. Não, corrigiu o português, não tem problema, pô. Achei que tá corrigindo meu conhecimento de Silent Hill. É. Aí o senhor vai tomar na puta que pariu. Foda-se o português. Porra. Que se importa com esta merda de língua? Eu tava ousando falar do meu conhecimento silentilístico? É, não, que isso, longe de mim, né? Que isso. Ó, que senão o negão gostoso 84 vai te carcar, hein? I like it. Aí você sabe que a sua mulher morreu 3 anos atrás e que você recebeu uma carta dela. E a carta só fala assim, tá, nos meus sonhos eu vejo aquela cidade, Silent Hill. E agora eu estou lá esperando por você no nosso lugar especial. Você só vê esse comecinho. No começo do jogo você pega e acha que ela quer a carta mesmo. Ah, nesse trechinho, pô, foi só isso que ele recebeu. É. Não, mas é só isso que ele vê mesmo no começo, sabe? Até durante o jogo é como se à medida que o James fosse aceitando a verdade, a carta vai se refazer. Mas o jogo não deixa claro se a carta é que vai aparecendo ou se é ele que tá bloqueando aquilo, entendeu? Como se fosse uma coisa assim, meio da cabeça dele que não consegue ler o resto. Exatamente. Mas só que assim, dependendo, se você, vamos dizer, seguir um alinhamento ruim durante o jogo, vai ter um determinado momento que você vai olhar a carta, que ele fica o tempo inteiro com a carta no bolso e você pode acessar durante o jogo no menu, né? Uhum. Aí vai ter um momento que você vai olhar e vai ser um papel em branco. Simplesmente sumiu os escritos, sabe? Ou seja, ele tá negando totalmente a verdade. Mas aí se você seguir um alinhamento bom, aí ele vai, ao final, ler a carta inteira e aí falar, poxa, que motherfucker que eu sou. E uma coisa muito legal são os personagens que ficam na cidade. No Silent Hill 2, resolveu botar personagens que, eu não sei dizer se eles realmente estavam ali sofrendo tormentos também, como o James, ou se eles estavam simplesmente fazendo parte de todo aquele cenário, de toda aquela bizarrice toda, porque são personagens que influenciam, conversam com o James, mas não são com, tipo, a policial do 1, a Sibyl, né? Sibyl. Tipo a Sibyl, que a Sibyl ajuda ele, luta por ele, tipo, morre ou ajuda ele a sair da cidade. No 2, não. No 2 são só pessoas que estão passando por coisas bizarras lá também. Isso que foi legal, porque eles expandiram, né, o poder da cidade com isso. Porque no 1, não fica claro pra gente se a cidade realmente tem um poder dela ou se são os rituais malucos do culto que fazem esses poderes desabrocharem, sabe? Isso. E aí no 2, quando eles deixaram o culto totalmente de lado e coisas acontecem com as pessoas, independente de terem rituais acontecendo, aí você fala, caramba, então é a cidade mesmo, sabe? E aí essas pessoas que você encontra, elas, assim como o James, elas têm grandes culpas, grandes problemas do passado, e cada uma tá vivendo o seu inferno particular ali. Apesar de eles se encontrarem, as coisas que o James vê e experimenta são umas, as coisas que o Eri, que é o gordinho loiro lá, experimenta são outras, as coisas que a Angela, que é a morena, experimenta são outras, sabe? E é muito legal aquela cena que você chega e encontra o gordinho pela primeira vez, aí ele tá com aquela arma, com aquela cara de tipo, eu estou totalmente psicologicamente abalado, e falando, tipo, contando a passada dele, ah, uma arma, você pode apontar na cabeça da pessoa e pam, acabou tudo, acabou o problema. Aí você, uou. Killing a person ain't no big deal, just put the gun to their head. Mas isso é verdade. A mulher, você vai encontrar, se encontra a mulher no chão com um facão de cozinha girando na mão, perto do braço, assim, tipo, eu posso me matar agora aqui, ia ser tudo tão mais fácil. Ia mesmo, ia ser mais fácil, eu mole. É o final. E o interessante é que o James presenciando a história dessas pessoas, isso ajuda também a ele perceber que ele é igual a elas, saca? Isso, assim, o fato da cidade, vamos dizer, fazer com que eles se encontrem em determinados pontos dos infernos particulares deles, faz até com que eles se ajudem. Ele começa, é como se funcionasse como espelho, sabe? Ele começa a perceber coisas dele a partir dessas pessoas. E através das outras pessoas que, na verdade, são projeções do passado dele, como a Maria, que é o trocaralho do cadilho que o jogo faz com você, né? A mulher dele é a Mary. E no meio da cidade, você encontra uma mulher igual a Mary, só que boa, saudável, vestindo roupas sexys, querendo te dar pra você, querendo pegar você, que se chama Maria. Peraí. Isso mudou tudo, quer dizer que não tem peitinho no jogo? Não, não. Não. Não. Só tem peitinho deformado de monstro bizarro. Tem é interessante. Tem bunda e perna. É. Pô, só tem perna, pode crer, acabei de lembrar desse jogo. Não, mas ela é mexicana ou ela é panamenha, alguma coisa assim? Não, ela não tem sobrenome, ela é Maria. E ela é só tipo a versão hot, sexy da sua esposa. Deve ser mexicana, né, com o nome desse, pô. Maria não é mexicana. Cara, isso me lembra a Catherine. Ela é a cara da Cameron Diaz. É, ela é muito parecida com a Cameron Diaz. Catherine também não é assim, você tem uma namorada chamada Catarina, sei lá. Ah, eu não joguei, quem tá por dentro, quem tá por dentro... Uma mulher, tipo, a sua mulher só que mais gostosa e o nome dela é Catherine. É, quem tá sabendo é o Keologan e a... É Catherine com K e Catherine com C. Isso, exatamente. É, o Keologan e a Lilith que jogaram, eu não tô sabendo não. Eu sei que o jogo é bem onanista. É. Isso é bom, só uma característica. É. Você começa a simpatizar com aquela mulher, porque aquela mulher é tudo que o seu cara quer, assim. Ela é uma mulher atenciosa, que quer você, que te seduz. É o sonho de qualquer homem, né, cara? É tipo tua namorada, só que mais gostosa. Nossa, se a mulher parece a Cameron Diaz, ela deve ser o sonho de muito cara pra ele, mano. E ao mesmo tempo, ele encontra uma garotinha. Laura. A Laura. E essa garotinha, ela é uma outra personagem muito bizarra no jogo. Uma das cenas mais bizarras do Silent Hill 2 é quando você tá com a Laura e ela fala: ah, entra ali naquela sala e pega um negócio pra mim, eu vi um negócio meio estranho ali. Aí você, hã? Naquela sala bizarra, escura e zoada? Ela, é, pega pra mim. Aí você, como é um imbecil, você fala, claro? Aí você entra. Só que você não, você não tem escolha, você precisa continuar o jogo, então você tem que fazer isso ou desligar e nunca mais jogar. Você entra mega devagarzinho, assim, com a câmera meio estranha, te acompanhando, um lugar muito escuro, com aquela luz fraca da sua lanterna, você, mas eu não tô vendo nada. Ela, é mais ali no fundo. Aí você, eu vou no fundo zoado. Aí quando você chega lá no fundo da porta, BAM! Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha! I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? A Laura é muito sacana, cara. Aí na sala começa a aparecer uns monstros bizarros, um monte de coisa zoada, e você... Uou, vou embolantar por causa dessa filha da puta. Só que a Laura, ela não enxerga as coisas bizarras que James enxerga. Como ela é pura de coração, vamos dizer assim. É muito, né? Sacaneza de sacanagem. Ela é mais ou menos pura de coração, ela não enxerga. Pra ela, a cidade tá meio normal, assim, sabe? A cidade não tem nada pra afetar ela. A cidade não tem um porquê. É. Ela tá lá. Eu não sei por que ela tá lá, mas também não é porque ela era amiguinha da Mary. Ela ficou amiguinha, ela tava no hospital na época que a Mary ficou doente e elas eram amiguinhas de hospital. Mas por que ela tava? O Ravela mora lá, né? Deve morar a gente lá, né? Não. Não, não fica muito explícito, entendeu? Não mora a gente lá? Entendeu? Se ela... Calma, rapidinho. No 1, moram. No 2, não. Ah, entendi. Tem que fazer essa distinção. O 2, no 1, mora o culto, tem a policial, tem as pessoas. Mora o culto. No 2... Mora o culto. Mora o Damião. No 2 é uma cidade deserta. Que mas é uma deserta, só que cheia de gente. Cheia de gente que não é de lá ou que é projeção mental ou whatever. Ou alienígenas. Isso. Só que a Laura não fica bem explicado se ela realmente estava ali, se ela realmente foi sugada pra realidade paralela, só que como ela é boa, ela não vê monstros nem nada, ou se ela é um espírito, uma materialização do espírito da Laura, não fica claro isso, sabe? Mas é você a ver. E ela também sacaneia um pouco com o James, porque vamos dizer, a Mary, ela meio que era frustrada e meio que reclamava do James quando ela estava no hospital, porque nem sempre ele ia visitá-la, ou então quando ele ia visitá-la, eles brigavam. Então a Laura, pelas coisas que a Mary fala, a Laura associou ao James a, tipo, o marido sacana que não tá nem aí pra minha amiga, sabe? Uhum. Aí por isso que ela é sacaninha com ele também. Mas, de novo, sem deixar claro isso, pra você ficar um pouco perdido. Ao longo do jogo, você vai descobrindo as paradas bizarras que realmente aconteceram. Se você aceita isso ou não. Se você começa a ceder muito pro lado da Maria, é como se você tivesse aceitando passado, que você estivesse negando o seu passado fosse. Que, tipo, ah, tudo que aconteceu é foda-se, eu queria que a minha mulher fosse assim mesmo, eu queria pegar a mulher assim. E é como se no final do jogo você ficasse preso no mundo que você queria que fosse. É como se você ficasse em Silent Hill com a Maria. Preso na ilusão do Kurama. Na ilusão do Kurama. E esse final é muito legal, porque você pensa, né, pô, que safado, o James, posso falar o spoiler, né? Pode. O James matou a Mary, ele foi um marido sacana, não sei o que, ainda vai pegar a mulher gostosa no final, ele ainda vai ficar com a materialização da mulher ideal pra ele, só que quando a câmera, vamos dizer, distancia e ele começa a ir embora com a Maria, ela começa a tossir, igual a Mary tossia no começo da doença dela, saca? Exatamente. Então, tipo, a cidade não vai deixar, ele vai reviver tudinho, toda a doença com a Maria, até ele aceitar que ele matou a esposa, saca? No finalzinho do jogo, você vai descobrindo que, na verdade, conforme ela foi ficando doente, ela não simplesmente faleceu. Você, o James, que era um jovem, um cara apaixonado, que até gostava da mulher dele, tava se vendo numa situação muito sufocante, porque a mulher dele não saía da cama, só ficava doente. Ela era um fardo pra ele. Ele não podia sair, não podia se divertir, não podia fazer sexo, não podia... Como não? Peraí, por que não podia fazer sexo? A mulher só tossia. Porque ela tava no hospital. As contrações sexuais de uma mulher que tá tossindo muito é foda, cara. Você não quer nem ver como é que é. Então, ele, em um momento de loucura e desespero, sufoca ela com o travesseiro. E acho que você falou que ele estuprava ela, ia fazer muito mais sentido. É porque ele queria que a mulher dele fosse sexy, gostosona, sabe? Ele queria. Como o Ninja Inimigo falou, ele era jovem, cheio de energia. Então ele por que queria, que não, né? Outra mulher? Ah, porque ele tinha que ficar cuidando da Mary. Ela tava doente no hospital, ele era a única coisa que ele tinha. Ele teve uma época boa, mas ele amava ela também, sabe? Ele gostava muito dela, só que ela adoeceu. E ele passou a sentir os problemas de ter uma pessoa adoecida, entendeu? A cabeça dele ficou tão mexida que o ato de ele matá-la ficou meio distorcido, assim. Ao mesmo tempo que era se livrando de um fardo, é um ato de amor supremo, sabe? Eu tô livrando a pessoa que eu amo da dor. Aí isso ficou bagunçado na cabeça dele. E por isso que ele se sentiu tão culpado depois, que ficou em negação. E é muito maneiro como mostra, você lembrando o que aconteceu, que é, tipo, você tá sentado ao lado da cama, sua mulher deitada, e do nada você levanta e a imagem começa a ficar muito embaçada, muito tremida, e com muita força você consegue ver que ele tá sufocando ela, mas a imagem é muito perturbadora. Pra passar pra você que aquele momento foi fucked up sick shit, entendeu? Mesmo. Aquilo foi um trauma tão bizarro pra ele que ele apagou aquilo da mente dele. Coisa bem japonesa mesmo, né, cara? O cara teve um trauma bizarro, alocou aquilo num cantinho do cérebro, fechou a caixinha e falou, abraço, minha mulher morreu doente. Pô, só que aí ele acaba recebendo essa carta e aí ele vai parar na cidade e a cidade joga na cara dele. Não é bem assim, querido. E aí tudo que você vê na cidade é pra fazer te lembrar, sabe? Pra fazer você aceitar, pra fazer você entender e aceitar essa verdade. Tem as enfermeiras gostosonas que ficam andando de decotão e andando de perna aberta. Elas são pra refletir esse desejo sexual que ele tinha. Claramente ele traía a mulher como uma enfermeira, né? Tudo bem. É uma teoria. É uma teoria. Isso não diz. Mas nada impede... Tem coisas que você só pode teorizar mesmo. Exatamente. Nada impede dele ter traído ela com uma enfermeira do hospital em que ela ficava, entendeu? Com certeza. Mas assim, a explicação canon, vamos dizer, do jogo, é que tudo que ele fica vendo que tem cunho sexual tem a ver com essa repressão sexual dele, com a sexualidade reprimida dele nos anos que a Mary ficou doente. O grande vilão do jogo, que é o Pyramid Head, que é o cara com o cone da Columbia na cabeça. E uma faca Ginsu extra large. Um facão gigante. É uma representação de tudo que ele queria mandar um fuck everything, entendeu? Mandar um vai se fuder, ignora tudo e destrói tudo e foda-se. Tem, inclusive, uma das primeiras cenas que você vê ele, não lembro nem se é a primeira, mas uma das primeiras cenas que você vê o Pyramid Head, ele tá fazendo um bacanal com o Perno lá. É verdade. Eu lembro dessa cena. Eu lembro bem dessa cena. É interessante. Inclusive, na Comic Con tinha um cosplay de Pyramid Head. Ele tava jogando o Silent Hill novo lá. Ah, ele tá fazendo um surubão com o Perno? Aí não dá, porque cosplay... Gente, será que alguém já fez um cosplay de Perno? É complexo. É uma arte complexa. Qual o nome do Perno? O nome do bicho é Perno. Claramente. Porra. Se a Bebs não sabe, ninguém sabe. Qual é a Bebs? Não, eu passei aí, olha aí, o Mannequin. Mannequin. Mas então, mas na verdade, o Pyramid Head, ele simboliza esse lado carrasco do James também com a esposa dele. Tanto que ao longo do jogo, em vários momentos, você vai vê-lo matando a Maria, literalmente. Sabe? Então, é tipo, lembra, olha o que você fez com a sua esposa. Hã? A Maria morre diversas vezes no jogo, e sempre assim, pelas mãos do Pyramid Head, de formas bizarras, brutais, na sua frente. Tipo assim, tem alguns momentos que você o enfrenta, sabe? Mas ele nunca é uma grande ameaça pra pra você, assim. Você nunca vai se sentir tão ameaçado por ele. Ele não vai ficar te perseguindo para te matar. Ele fica perseguindo a Maria e você fica presenciando ele matando a Maria. Tem aquela cena que ele começa a correr atrás de você. Tem aquela cena clássica que ele começa a correr atrás de você e da Maria no corredor e você, caralho, corre, corre, corre. Fudeu, maluco, fudeu. Aí você corre, corre, corre. Aí você chega no elevador. Quando você entra no elevador, a Maria não consegue chegar e ele mata. E ela fica só com a mão pra lá de dentro do elevador, com a porta fechando, sendo espleterizada pelo Pyramid Head. Você, uou. Essa parte é muito legal, porque o Pyramid Head é lentão, né? Ele anda, tipo assim, a 10 centímetros por metro. 10 centímetros por metro? Caraca, que velocidade. Caralho. Cada metro que ele anda, na verdade, ele só anda 1 centímetro. Ele entra num paradoxo infinito. Não, ele anda 10 centímetros por hora, vamos dizer. E aí você vai embalado na corrida, aí quando você olha pra trás, ele ainda tá lá no começo do corredor, e você já tá quase no elevador. Aí você, ah, beleza, né? Deu certo, cheguei. Só que assim que você entra no elevador, ele já tá em cima matando a Maria. Aí você, what the fuck, miserável. Ah, é bizarro. É tipo Droopy. Exatamente. E também a aparência do Pyramid Head, tem um momento no jogo mais pra frente, que você entra num cenário chamado Silent Hill Historical Society, que é um museu, vamos dizer, de história da cidade. Hã? Sociedade histórica. É, sociedade histórica, exatamente. E aí, num dos quadros que você vê pendurado lá no museu, tem uma pintura de um carrasco antigo da história da cidade, da história do culto, que usava aquele tipo de roupa, aquele chapéu de cone, parecendo aqueles caras da Ku Klux Klan, sabe? Uhum. Aí, ou seja, o que dá a entender? Dá a entender que, porque o James e a Mary visitaram Silent Hill quando ela era saudável ainda e tal, aí dá a entender que o James viu essa pintura na época, ficou impressionado com essa imagem, e aí agora, quando ele tá na cidade e a culpa dele tá sendo materializada, tipo, a imagem do carrasco ficou tão forte na cabeça dele que ele assimilou, sabe? E aí o carrasco dele se materializou com essa imagem do carrasco de Silent Hill. E ele, o cara, ele é bizarro, ele não faz sentido, e é isso que deixa ele ser tão icônico. Ele é uma coisa muito bizarra e que te dá o susto da parada, tipo, caralho, é um maluco de toalha, cone com luva na cabeça, com um facão vindo me matar? What the hell? Caralho, corre! Muito melhor que se fosse um, sei lá, um cara de máscara de palhaço, entendeu? E ele tem uma luvinha cirúrgica, assim, na mão, uma mãozinha de luva, parecendo um proctologista. Isso dá medo. A Maria morre tantas vezes pra irmão do Pyramid Head, que na última vez que ela morre, o James levanta assim e fala, chega, foda-se, agora eu tenho que aceitar o que aconteceu. Aí ele vira e é a hora que você enfrenta o sub-boss do jogo. Você luta contra dois Pyramid Heads, eu acho, e uns monstros lá. Mas é muito engraçado, toda vez que a Maria morre e você reencontra ela no jogo, né, ela tá com a maior cara passada, assim, tipo, não aconteceu nada, você tá doido? É, tipo, você me deixou sozinho, que escroto você é. Tem a cena da cela, que é quando ele encontra ela no labirinto lá e ela tá presa atrás de uma cela. E o Pyramid Head tinha acabado de estraçalhar a Maria há pouco tempo atrás. E aí o James chega e é um que eu sempre falo, uma das pérolas da dublagem de Silent Hill, né? Ele chega e ele olha assim: Maria, you're alive. I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Aí ela olha pra ele com uma cara assim de não. Ele, not at all, silly. Você tá me confundindo com outra pessoa? Ela fala isso várias vezes ao longo do jogo. Aí ela fala: alguma coisa aconteceu com você quando a gente se separou naquele corredor? Aí ele: mas Maria, eu te vi, você tava morta, tinha sangue pra tudo que é lado, como assim? Mas eu gosto desse jeito que eles abordam, porque faz você duvidar se aquilo realmente aconteceu ou não. Tipo, se é coisa da cabeça dele, se não é. O jogo tem vários finais, e quando a verdade é te revelado ou não no final, o que você quer acreditar. Ou você termina com a Maria, ou você sai da cidade. O final mais felizinho é você saindo da cidade com a Laura, sei lá, adotando a Laura, não sei. Mas tem o final, que eu acho que é o final... Tem o final UFO, né? Que eu acho que você entra numa sala e tem um cachorro controlando... Cachorro? Controlando tudo que acontece em Silent Hill, uma máquina. Você tipo, hã? É cachorro. Roof. Cachorro de Truman. E tem o final, que é o final que eu acho que é o canon, que ele descobre tudo, ele fica muito bolado, começa... Entra no carro, e o carro começa a andar. Você escuta o barulho do carro andando e tal, e começa a carta a ser lida. Enquanto a carta é lida, você escuta o barulho de carro derrapando, caindo em algum lugar, e depois o fundo preto deixa de... começa a surgir um fundo de verdade, em vez de fundo preto, e na verdade é tipo água, como se fosse bolhas subindo e você estivesse se afogando na água. E a carta... Esse não é muito bom. E o jogo acaba. Esse é o final canon do jogo, se não me engano. Os finais... teria esse... seria o final, dependendo das suas ações no jogo, né? E o interessante, o jogo brinca com isso também, com essas mecânicas. Dependendo das coisas que você faz no jogo, aí como eu falei, ou o James vai pra um alinhamento de continuar na negação, ou ele vai pra um alinhamento de aceitar a verdade. E aí, por exemplo, se você faz coisas como ficar olhando a carta ou a foto da Mary toda hora, ou quando na parte da Angela que você falou que ela tá lá com a faca pensando em se matar, se ela deixa a faca lá, se você pega e examina, o jogo também conta isso, que na psique do James é como se ele considerasse o suicídio, sabe? Eu tô pegando essa faca e olhando porque eu considero o suicídio. E então várias coisas que você faz, elas te dão esses alinhamentos. E aí então você pode ter um final, que é o final que ele aceitou a verdade, mas a verdade foi tão pesada que ele não conseguiu lidar com ela e aí ele se mata, que é esse, né? Ele se joga com o carro no lago. Isso. Tem o final. Aí tem o final que é o final que ele aceita a verdade e se redime, assim, ele estipa a culpa da alma dele e aí ele vai cuidar da Laura e aí você fica pensando, pô, então a Laura é de verdade, né? A Laura não era um espírito, que se ele vai embora com ela, vai cuidar dela. Não, mas não mostra ele saindo da cidade, mostra ele entrando na névoa. É, aí exatamente, não fica claro. Você pensa isso, pô, será que é isso? Será que a Laura é de verdade? Mas nunca fica claro se ainda é uma ilusão ou se é de verdade. O único final que ele sai da cidade, e é claramente ele sai da cidade, é o final que ele se mata. É, e aí tem o final, tem esse outro final também da Maria, que ele fica na cidade com a Maria, ele não aceita a culpa dele de jeito nenhum, continua em negação, e a Maria, não, James, eu estou aqui pra você, eu sou real, fica comigo. Aí ele, tá bom, Maria, vou ficar com você e teremos uma vida de sexo selvagem para sempre. Oh, nice. Claramente a melhor opção, né? Pois é, só que aí quando ele tá indo embora com ela, ela começa a tossir, você pensa, ah, se lascou, a cidade não vai deixar você ir embora. E aí, porra, só que claro. O final canon, seria esse dele se matar também. E aí nisso, eu tenho uma teoria que eu sempre falo, que é que eu acho que o corpo da Mary esteve o tempo inteiro no porta-malas do James. Isso e que quando ele se joga no lago, tipo, ele se joga junto com ela, sabe? Isso é bizarro, porque em nenhum momento mostra o que tem no porta-mala do carro dele, assim. Isso. Isso é pura especulação, eles nunca falaram nada. Eu até acho essa especulação... É teoria minha. Não, não, mas tem várias pessoas na internet compartilhando a sua ideia também. Não, e sabe por que eu penso isso? Porque assim, aí no final do jogo, no começo do jogo, o James acha que a mulher dele morreu há 3 anos de doença, morreu 3 anos atrás de doença, né? Só que no fim do jogo você descobre, não, que ela morreu umas, sei lá, 2, 3 semanas, tá? Aí você pensa, cara, se ele a matou, porque ela tinha ido encontrar com ele o médico dela tinha liberado, tipo assim, ah, você vai morrer mesmo? Então vai lá ter umas últimas férias com seu marido, entendeu? Ah! Eu esqueci de comentar isso. Ela fala até isso na carta, né, que o médico vai liberar ela pra passar um tempinho com ele, porque vai morrer mesmo, então... É justo. Aí você pensa, pô, se ele se encontrou com ela, né, e levou ela pra Silent Hill e lá no quarto de hotel que eles estavam, ele foi e a sufocou. O que ele fez com o corpo, né? Tipo assim, ele não entregou pra polícia. Fala sufocou, não. Fala enforcou, porque sufocou dá a impressão de que ele deu um sufoco nela. Isso pode ser interpretado de forma sexual, que não foi o caso. Infelizmente. Mas ele não enforcou ela, não. Ele sufocou com o travesseiro. Ah, então sufocou com o travesseiro. Fez ela morder a fronha. Beleza, agora eu entendi. Morde a fronha! Morde a fronha! Mas então, né? E aí, anos depois, no Silent Hill 4, tem um personagem que aparece que é o Frank Sunderland, que é o pai do James Sunderland, sabe? E durante o jogo, ele comenta, porque eu tinha um filho e tal, e aí ele era casado, só que aí ele e a minha nora desapareceram anos atrás e nunca mais ninguém soube deles, saca? Então, se eles desapareceram, porque se o corpo da Mary tivesse sido achado, né, a polícia teria encontrado e teria saído nos jornais, e o Frank Sunderland falaria no jogo, ah não, porque anos atrás a minha nora morreu em Silent Hill, não sei o que, meu filho sumiu. Mas não, ele fala que os dois desapareceram. Então eu acho que tem a minha teoria, eu acho que ele matou a Mary sufocada, tô falando Maria toda hora, ele matou a Mary sufocada, colocou no porta-malas e ia embora, mas aí quando ele tá dirigindo com o carro, sei lá, pra ir embora, ele tem essa crise de consciência e entra nesse mundo louco, paranoico, achando que não, que ela morreu há 3 anos atrás e não sei o que, e aí quando ele se joga no lago, ele se joga junto com o corpo dela. Essa mas que é uma pergunta, ele claramente se joga dentro do lago ou só aparece o carro caindo no lago? Que ele pode claramente ter só se livrado do corpo e continuado na boa. É, não mostra ele. Caralho, moleque, ele tá chorando like a boss, moleque. Like a boss. Porque a carta vai sendo lida com a voz da Mary e você dá a entender que, tipo, a situação que o cara tava passando, por tudo que ele passou, ouvindo ainda aquilo, não dava, cara. Vocês são muito ingênuos, cara. Claramente ingênuos, ele só se ligou, ele se lembrou, caraca, pode crer, eu matei a mulher, que merda, velho. Vou ter que se livrar. Agora eu vou ter que fazer a merda aqui, porque eu quero comer mulher ainda. Eu matei ela porque eu queria comer outra mulher. vou sumir com o corpo e sumir do mundo. Vou sumir do corpo. A putaria vai começar a falar. Exatamente. E foi falar com um cachorro. É, é uma teoria. Não fica nada esclarecido, pode ser. Ou tem uma cena no 2 também que é muito legal, que é quando o James entra numa sala e ele fica ouvindo conversas que ele tinha com a Mary quando ele ia visitá-la no hospital, saca? E aí você, durante o tempo todo, você ficou com peninha da Mary e falando, pô, que cara, marido sacana, é, matou a esposa. Só que por esses áudios, você começa a mudar e ficar com um pouco de pena do James também, que a Mary, por ela estar super estressada, super depressiva por causa da doença, ela aloprava com o James, sabe? Ele ia lá, ela brigava com ele e xingava. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! Pediu meu café quente, você me deu meu café frio, porra! Tipo isso. Não, eu tô horrorosa, você não me ama mais, eu tô aqui feia, doente nessa cama, você não me quer, sair daqui miserável. Quando ele ia embora, não, mas volta, eu te amo, não faz isso comigo, saca? Então você vê que, cara, realmente ele passou uns perrengues terríveis. Aí você vai dizer que a mulher mereceu. Ela mereceu. Mulher grávida fala a mesma coisa que essa mulher falava, ai, eu tô feia, tô sem gorda. Mas mulher grávida faz sexo. Ah. Até certo ponto só. Não, depende. É, dá pra fazer até com 9 meses, cara. É, e aí? Eu acho Silent Hill 2 um jogo muito cheio de detalhes, sensacional, e como é um jogo que, de horror, que te deixa imersivo, te deixa atento a essa história, faz você criar essas teorias, especular, coisa, um jogo sensacional. O Silent Hill 3, ele deu uma volta pra continuar a história do 1, e o que eu acho que foi uma sacada um pouco fraca do time Silent, que o 2 foi tão legal, eles podiam ter seguido a linha de todos os outros jogos como histórias independentes de pessoas que chegavam na cidade de Silent Hill. E eles abandonaram isso. A partir do 3, A série começou a cair fatalmente a partir do 3, mas não deixou de ser boa, só não é tão boa quanto o 2. Silent Hill 3 é uma continuação direta do Silent Hill 1, quantos anos depois, mais ou menos? 17. 17 anos depois do 1. 17 anos? Uhum. E ainda volta com toda a história do culto, não é? É, é uma continuação direta mesmo. Assim, não é ruim, eu gosto do enredo, mas não é, é dispensável, sabe? E, não é aquela coisa, nossa, como faria diferença, como fez diferença na série, não. Mas é legal. A gente falou até um pouquinho bastante, um pouquinho de Silent Hill 3. Um pouquinho, tá? Bastante. A gente falou até um pouquinho de Silent Hill 3 já, mas eu não sei, eu nunca zerei o Silent Hill 3. Como é que são os finais do jogo? Ah, tem basicamente as mesmas coisas. Tem o final que ela vai embora da cidade, eu resolvi tudo e beleza. Que o pai tem dela, o que é o personagem do 1, morre durante o jogo. Morre no começo até. E é isso que faz com que ela vá até Silent Hill pra vingar o pai dela também. Uhum. Caraca, é jogo de vingança? Puto! Ai, o Vin Diesel aparecendo aí, ó. Tem Rocket Launcher? Que pau. Aí no 3, o que que é? O Harry Mason, que é o personagem do primeiro jogo, né? Depois que ele pegou o bebezinho, vamos dizer, a nova encarnação da Alessa, ele foi embora da cidade e foi viver com ela tranquilamente. Tranquilamente não, fugindo pra que o culto não a achasse de volta. Tranquilamente foi ótimo. Uhum. Aí ele mudou o nome dela pra Heather, ela pintou o cabelo de loiro. E ela é uma adolescente que vive feliz com o pai dela. Só que o pessoal do culto ainda tá atrás dela, sabe? E aí, nisso, a Cláudia, que seria a vilã desse jogo, vai até onde eles estão com um monstrão bizarro lá, dominado por ela, e manda esse monstro matar o Harry, que é o pai da Cláudia. E aí a Cláudia fica louca. E a sua biscate miserável. Tá bom, Cláudia, senta lá. Não, é. E aí é isso que acontece. Aí ela vai atrás da Cláudia com a ajuda do Douglas Cartland, que era um detetive que tinha sido contratado pelo culto pra achar ela. Só que aí o Douglas passa a ajudá-la. Ele fica amiguinho dela e passa a ajudá-la. E aí eles vão pra cidade atrás da Cláudia. E aí acontece. Não tem o mesmo charme, não tem aquelas mesmas descobertas, não tem aquelas revelações bizarras no Silent Hill 3, né? Silent Hill 3, ele te deixa naquela cidade bizarra de novo, te faz passar por situações extremamente what the fuck, mas não tem nenhuma revelação, oh my god, hell on earth, entendeu? É, e fica uma coisa meio repetitiva, porque a Cláudia, ela quer a mesma coisa da Dália, sabe? Ela quer pegar a Heather de novo pra poder reviver o deus do culto, nananã. Tipo assim, deixa a menina viver lá a vida dela sozinha, arranja outro hospedeiro pro deus do culto. Mas não, como a Alessa tinha um poder, então eu quero a Alessa. E é por isso que a Cláudia fica perseguindo a Heather. O jogo da série principal com número foi Silent Hill 4, não foi? Com número, sim. Mas por mais que ele seja Silent Hill 4, o povo chama de The Room mesmo. Porque o jogo não ia ser 4. Eles só decidiram que o nome ia ser Silent Hill 4, The Room, no meio do desenvolvimento. A ideia era só ser The Room e ser tipo um spin-off da série. Porque, assim, na verdade, o jogo seria Room 302. Isso. Que é engraçado que esse jogo, ele tem cara de spin-off também, porque você não vai a Silent Hill. Você fica no seu quarto. Por isso que o nome é The Room. Silent Hill? Não. Não. É na cidade de Ashfield. Só que você não sai do seu quarto pela porta nem nada. O máximo que você faz é olhar pelo olho mágico, ver coisas bizarras e coisas bizarras que acontecem na sua casa. O máximo que você sai são por portais bolados que aparecem no banheiro da sua casa e tu vai parar em lugares bizarros. É tipo portal, né? É tipo portal, só que portal você sabe onde você vai parar. Exatamente. Você não para numa cidade do além cheia de monstros que querem te matar. Essa metáfora de você colocar o cara dentro do quarto dele, você tá pegando vários jogadores de videogame no Japão, nos Estados Unidos e pelo mundo, que fazem rigorosamente isso, não saem do quarto e também não olham pelo olho mágico. Então, e passa o terror psicológico, né, cara? É, porque quando a internet cai é foda, né, cara? O 4, ele tem uma premissa um pouco diferente, ele tem uma jogabilidade totalmente diferente por causa disso do quarto. E chega a ser repetitivo isso de você ter que ir e voltar do quarto. E eu entendo perfeitamente as que não gostam, que são contra o Silent Hill. Eu amo esse jogo, sério, amo muito. Mas eu entendo totalmente o que o povo vê de estranho nele e não gosta dele. Mas, apesar de não gostarem, eu defendo que as pessoas deveriam aceitá-lo como um verdadeiro Silent Hill, porque ele tem tudo de Silent Hill no enredo, no... Inclusive o nome. Exatamente. Já começa pelo nome. E aí no jogo você é o Henry Townsend, que é um cara bocó pra caramba, muito sem graça, sem carisma, mas enfim. Aí um dia você acorda no seu quarto e tem uma corrente, uma power corrente gigantesca travando a sua porta, você não sabe como sair. De repente você ouve um burro no seu banheiro e quando você vai ver, abriu um buraco lá com um portal do além. Só aí que você fala, chum, seu filho da puta, eu já falei que eu não quero mais nada com você. Tira essa corrente daqui e deixa eu ir embora, porra. Então você tá há 5 dias preso no seu quarto, você bateu na porta, você gritou, você tentou quebrar a corrente e nada, sabe? Então a sua única saída é explorar esse buraco quando ele aparece no seu banheiro. E você mora numa cidade chamada Ashfield, que é vizinha, sei lá, de Silent Hill, mas quando você viaja pelo buraco, você vai para lugares de Silent Hill. De Ashfield também, mas você vai para outros lugares de Silent Hill. Que é um outro jeito da cidade te chamar, né? A cidade, em vez de obrigar você aí com a sua filha especial, esperando lá dentro, mandando uma carta pra você, ela simplesmente abre um buraco no teu banheiro e tu vai pra lá em Silent Hill. Isso aí é propina que eles tomam pro esgoto da outra cidade, claramente, com bala de filho da puta. E aí, ao longo do jogo, você vai conhecendo a história do vilão, que é o Walter Sullivan. O que que acontece com ele? O Walter Sullivan, ele morou naquele apartamento. Na verdade, os pais dele moraram naquele apartamento. E a mãe dele teve ele lá o jogo, em certa parte do jogo, falado que o pai dele tinha negócios escusos, assim, sabe? Negócios obscuros, estava devendo, sei lá. Ele era um pilantra, vamos dizer. E aí, ele, quando a mulher dele tem um filho, ele não queria ter um filho, porque ele achava um fardo. Aí ele fala pra ela largar o filho lá no apartamento e eles vão embora, sabe? Aí acham o zelador do prédio, que é o Frank Sunderland, que é o pai do James Sunderland do Silent Hill 2. Uhum. Ele acha esse bebezinho, leva pro hospital, e aí o bebezinho é adotado pelo culto de Silent Hill. Ele cresceu em Silent Hill. Porque o culto da cidade de Silent Hill, eles tinham igrejas, orfanatos. Para as pessoas normais, aliás, para as pessoas da cidade, eles pareciam apenas um grupo de religiosos normais, saca? Só que dentro das instalações deles, dentro dos orfanatos e das igrejas e tudo, eles tocavam terror, eles faziam torturas com as crianças, faziam Umbrella. Rituais macabros. Umbrella. Hã? Tipo Umbrella. Todo mundo Umbrella fala, total, exatamente. Umbrella tipo é tipo Unilever, faz tudo. Não, a Umbrella é a Unilever. Deixa eu ver a propaganda, falando sério. É verdade, você mostrou propaganda já. Mas então, e aí o Walter, ele cresceu nesse orfanato, sofrendo as mais variadas torturas e ficou com o psicológico totalmente bagunçado. E aí, só que quando ele tava no orfanato, vamos dizer, as pessoas de lá contaram pra ele essa história de como ele foi abandonado e do quarto. E aí ele ficou na cabeça dele com a obsessão de que o único momento, vamos dizer, que ele foi feliz na vida dele foi aquele breve momento do nascimento, em quando ele estava reunido com a mãe dele naquele quarto. Então, o quarto é o paraíso pra ele, sabe, da felicidade. E aí, estudando as coisas da religião do culto, ele descobriu um ritual, que é o ritual dos 21 sacramentos, que ele acha que se ele realizar esse ritual, ele vai conseguir, sei lá, ser transportado pra uma realidade paralela, onde ele, a mãe dele e o quarto vão se reunir e ele vai viver feliz para sempre, sabe? Cara, eu acho maneiro o nome. Ritual dos 21 sacramentos. 21 sacramentos. E esses 21 sacramentos são o quê? São 21 mortes. É por isso que ele vira um serial killer, sabe? Aí primeiro ele mata 10 pessoas, enquanto ele ainda tava vivo. Aí ele é preso, porque ele matou essas 10 pessoas. Aí quando ele tava na... Porque o ritual envolve o seu suicídio também. Então quando ele tava na prisão, ele se suicida. Só me lembra com uma colherada no pescoço, e aí cortou a carótida, sei lá. Caraca, colher sinistra. Pois é. E aí, depois que ele se matou, aí o espírito dele foi atrás das outras 10 pessoas pra completar o ritual, sabe? E aí você que é o Henry, que é a pessoa que tava morando no apartamento agora, o apartamento que foi dele... Se fudeu por tabela. Exatamente. E você é o último do ritual. E aí, cada pessoa no ritual, ela tem um papel cabalístico, vamos dizer. E o papel da última pessoa morta no ritual chama Receiver of Wisdom. É tipo o receptor da sabedoria. Então ele precisa presenciar tudo que o Walter faz, receber a sabedoria, vamos dizer, e só depois de presenciar todas as mortes no final, que o Walter vai matá-lo e vai completar o ritual. Então durante o jogo, é por isso que eu digo que o personagem principal do jogo, nesse caso, é o vilão, é o Walter, sabe? Porque você acompanha a história toda dele durante o jogo. O Henry é só a lente pela qual você visualiza essa história. É a extensão do seu ego, né? Você ali, sem entender nada, entendendo tudo que tá acontecendo. Exatamente. O Henry é só um avatar pra você, vamos dizer. Tanto que a história dele no jogo não é explicada, sabe? Eles não dão um peso narrativo nenhum pra ele. Você tem só um pequeno backgroundzinho sobre ele no começo, que ele mora naquele apartamento, taranã, mas você não sabe mais nada. E a partir dali você fica... Aí você realmente, assim como o Henry, né? O papel do Henry, você presencia todas as mortes, todo o terror que o Walter Sullivan tava tocando, e você não consegue fazer nada pra impedir, até que no final você se confronta com ele. Aí você pode morrer e ele completar o ritual, então você pode matá-lo e aí ele se lasca, sabe? Então você fica viajando pelo buraco pra lugares de Silent Hill, e ao mesmo tempo que você vai vendo o espírito do Walter matar essas outras 10 pessoas que faltam, você vai vendo coisas do passado dele, sabe? Você tem uma parte que você viaja pro orfanato onde ele cresceu, não é pelo buraco, você vai parar no orfanato onde ele cresceu. Aí outra, você vai parar num prédio do culto, que é uma prisão circular, que é onde eles prendiam e torturavam as crianças. Então aí, por meio de memos, por meio de escritos escritos de sangue na parede, por meio de conversas com os personagens, você vai construindo a psique do Walter, sabe? Você vai vendo tudo o que aconteceu com ele pra ele ficar loucão e querer fazer esse ritual. Eu acho que o jogo teria sido um pouco mais legal se você tivesse... Se isso tudo acontecesse nos sonhos do protagonista. E não que ele entrasse, tipo, num buraco da parede do banheiro, entendeu? Uhum. Por mais que essa parte de você se aventurar no buraco do banheiro seja meio bizarra, Silent Hill style, eu acho que se fosse os pesadelos dele, devaneio, se ele se drogasse e durante a onda dele ele tivesse essas viagens, eu acho que talvez teria dado um outro aspecto pro jogo. E acho que foi isso que causou estranheza nos fãs e que fez eles não gostarem muito. E até porque também essa mecânica de caindo e voltando pelo buraco é repetitiva, que na segunda metade do jogo... Desce pelo buraco. Esse movimento de voltar pelo buraco é repetitivo. E aí, em determinado você tá momento. Falando, eu assumo o que eu falei. Caraca, e a gente todo compenetrado no assunto não percebeu. Penetrado? Você que tá falando também. Você que tá penetrado no assunto aí, cara. Mas então, aí na segunda metade do jogo, aí você volta de novo em todos os cenários. Você vai duas vezes pro metrô, você vai duas vezes pro orfanato, duas vezes pra prisão circular. Isso é meio chato. Agora, uma coisa que salva um pouco o quarto é que a partir de um tempo no jogo, o próprio quarto vai ficando possuído. Então, no começo, o quarto era seu refúgio, sabe? Quando você voltava de uma viagem no buraco, aí você chega e respirava fundo. Ah, tá, eu tô preso, aqui não posso sair. Acabei de voltar do buraco, cara, muito bom. Aí você dava aquele alívio, aquela relaxada, e aí você ficava tranquilo, porque ali era o seu refúgio, era o seu paraíso. Ali nada ia te pegar. Só que, depois, na metade do jogo, quando você volta, o quarto começa a ficar assombrado, sabe? Você começa a ver umas coisas muito tensas no quarto. Aí, uma hora, uma parede que fica em cima do baú, onde é o seu inventário, onde você guarda suas coisas, ela fica cheia de bebês em carne viva, falando pra você. Aí, outra hora, você olha pela janela, aí passa um espírito voando. Aí, você tá andando, aí a televisão liga sozinha, o rádio liga sozinho, sabe? É muito legal. E também, uma coisa que você pode sempre fazer, é olhar pelo olho mágico da porta. Então, toda vez que você olha, você vê alguma coisa diferente. Tem um momento que você olha, aí na parede da frente do corredor, você vê um monte de mãos de sangue, assim, na parede. Tem outros momentos que você vê... Eu acho um detalhe... Se for o detalhe mais maneiro do jogo, é você poder olhar no... Se não puder sair, mas você pode olhar no olho mágico. É muito legal. Você fica olhando assim, tipo, cara, o que tem ali? Porra, o que tá acontecendo ali? Eu quero sair. Não, não quero não. Não, mas tem momentos que você vê nitidamente que a vida lá fora tá acontecendo independente de você, sabe? Uhum. Aí você olha, uma hora você olha no olho mágico e aí tá o zelador, que é o Frank, e a Aileen, que é a sua vizinha, conversando, falando tipo, pô, aquele vizinho estranho do 4302, ele nunca sai de lá, né? Ele fica lá, né? Tá, mas aí mais pra frente, quando o quarto já tá bem possuído, tem dois momentos que eu acho muito legais. Um que você olha no olho mágico e você vê o Walter parado na porta, aí você fica desesperado. Ele vai entrar e vai me pegar! Mas ele não entra, não acontece nada. E um outro momento em que, pelo olho mágico, você vê você mesmo, o Harry, em pé, com, tipo, o olho arrancado, assim, sabe? E saindo sangue, assim, com a cara toda amassada, o olho arrancado e saindo sangue, parado na frente da sua porta. Aí você fica, caraca, será que é isso que tá acontecendo comigo? Será que eu vou ficar assim? Será que eu mesmo vou entrar no apartamento e vou me matar? Ai, meu Deus. E de Silent Hill você espera que porra? Você espera qualquer coisa, realmente. In your only O mais legal também do 4 é mais pro final, que você não entende, né, por que tá tudo acontecendo no seu apartamento. Você acha que é só por causa do ritual, mas pra você poder matar, vamos dizer, o espírito do Walter Sullivan, você precisa destruir o corpo físico dele também. E aí, em determinado momento do jogo, você descobre que o corpo físico dele esteve o tempo inteiro dentro do seu apartamento com você. Você pega uma picareta, você destrói uma parede que tem entre a porta do seu quarto, a porta do banheiro, aí você entra num quarto secreto e tá lá o corpo do Walter preso, tipo numa cruz, assim, sabe? Uhum. É muito legal essa cena, você pensa, meu Deus, ele tava aqui o tempo inteiro. What como the assim? Fuck? E como é que ele veio parar ali? Explicam isso, por favor, não. Pois, né? É, não, então, aí ele se matou na prisão, não foi? Uhum. Porque ele foi pro apartamento, vamos dizer, depois que ele se matou na prisão. Então, dá a entender, não é nada explicado, mas dá a entender que de alguma forma o espírito dele se transportou pro quarto e botou o corpo dele ali. Até porque em determinado momento, o o próprio zelador, o Frank Sunderland, ele fala que um tempo atrás foi visto uma pessoa, acho que não lembro se é o Frank agora que fala, um personagem fala que um cara loiro e tal foi visto andando pelo prédio e entrando no quarto, não sei o quê. Então ele foi visto, sabe? Mas você não sabe se é o espírito dele ou se ele se materializou de novo no corpo dele e foi pra lá. Eu sei que ele foi e colocou o corpo dele ali, sabe? Que isso fazia parte do ritual. E aí você entra por um buraco que tem embaixo do corpo dele crucificado e você vai parar num local que parece um útero, sabe? Até você vê o Henry assim em posição fetal e é uma sala toda vermelha com cara de quentinha e aconchegante. Que representaria o útero da mãe dele, sei lá, que foi o único lugar onde o Walter se sentiu seguro na vida. O Silent Hill 4, ele é o mais perturbado. Ele tem umas paradas muito loucas e perturbadas, sério. Apesar de eu amar, eu nunca tive problema com jogo de terror, sempre joguei no escuro de madrugada, não tenho. Mas o 4, eu não conseguia jogar muito tempo, era engraçado. As primeiras vezes que eu joguei, eu jogava tipo uma meia hora e ficava com a mente meio tensa, assim, falava, não, vou dar uma descansada, depois eu volto para jogar. Vou comer um sanduíche com as luzes da casa toda acesa. Eu vou jogar um joguinho fofo ali, aí daqui a pouco eu volto. Chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos em Silent Hill. Nossa, eu gosto de jogos de horror psicológico. Infelizmente não dá tempo da gente falar de todos os jogos da série Silent Hill, mas a gente resolveu falar dos quatro primeiros, quando começou a série, pavimentou, chegou no seu ápice e caiu um pouquinho, mas ainda continuou excelente. É, e também porque, né, vocês sabem, a gente vai pra Silent Hill, aí o tempo fica bagunçado, e um minuto é 30 horas, então a gente ficou com a cabeça confusa e gravou umas 10 horas de podcast, então vocês sentem a bunda aí na cadeira e ouçam as 10 horas de podcast. Exatamente. De hoje. Também. E mais as 10 horas do próximo com os outros jogos. A gente vai lançar um outro podcast aí com os outros jogos, mas não sei quando. A gente vai ficar devendo que nem o do Sonic, que faltam os jogos novos do Sonic. Mas a Rebeca vai encher o nosso saco pra gravar e aí a gente vai lançar em breve. Vou mesmo. Então, Rebebska, me diga, eu não vou nem perguntar, nem pedir pra você dar uma nota pra essa série, porque sei lá, pleonasmo. Mas eu queria falar, por que você ama tanto Silent Hill? E o que você tem pra falar pros nossos ouvintes? Joguem, por favor, porque o jogo é avassalador. Ouvintes, não tenham medo. Joguem no escuro, joguem de madrugada, joguem com todas as luzes da casa apagadas, que é a emoção que é boa, entendeu? Se você tem menos de 15 anos, por favor, faça isso, que vai ser uma experiência memorável. Principalmente se você tem menos de 15 anos. Não, assim, no meu caso, eu já tenho uma tendência natural a gostar de coisas bizarras, coisas de horror. Desde criancinha que eu adoro filmes de horror, jogos de horror. Então é natural que eu gostasse de Silent Hill. Mas o que faz eu gostar de Silent Hill mais do que das outras séries é por ter essa pegada psicológica. Como eu sou muito, eu sou que nem o nosso Ludobardo, Kale Logan. Eu amo narrativa. Então qualquer jogo que tiver narrativa forte, ele me atrai. E o Silent Hill tem, né? Narrativa emergente. Uma boa narrativa emergente e uma boa narrativa embutida. Se eu penso em Silent Hill, eu penso em narrativa. É isso aí, muito bom. Então, diretamente de Silent Hill, diga pra mim, Rebeca, como as pessoas entram em contato com o nosso podcast. Você manda um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E no Twitter. Você manda uma mensagem para @baixofrentesoco. No site. Agora vai entrar o Negão Gostoso 84. Ei, meu irmão, você quer acessar o site? Você entra em www.baixofrentesoco.com. Nossa. Com só o saco. E... o Negão de Gostoso, né, com essa voz, acaba o Gostoso, vai embora. E o Negão Gostoso escreve em algum site? Escreva no www.girlsofwar.com.br. Girls of War and Negros. Negosgostososofwar.com.br. É isso aí, você acessando lá, você vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que, pô, foi, vão ser, tão sendo nesse mundo de altas festinhas dos jogos de diversão. E é isso aí, diga tchau, Rebeca, até semana que vem. Tchau, amiguinhos! Abraço, até semana que vem. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill.